Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Queria começar aqui agradecendo aqui ao Bernardo Camargo pela remessa do livro escrito pela mãe dele, Wanda Maria Alckmin, As Sete Alegrias de Nossa Senhora. Mandaram também uma garrafa de água benta da Turquia, da Casa de Nossa Senhora, em Éfeso. Agradecemos de todo o coração. Eu queria aproveitar a aula de hoje para complementar uma série de pontos que foram abordados em dá para botar mais para cá? Que foram abordados em outras aulas. Começando aqui queria começar a fazer umas observações aí sobre a obra do Mário Ferreira. Eu acho que as duas principais criações do espírito humano no Brasil do século XX foram totalmente marginalizadas e esquecidas. É claro que isso pode acontecer com qualquer autor, em qualquer época, autores importantes ser esquecidos, mas quando se trata realmente do centro e do topo da coisa, então tem algo de anormal. E é justamente dentro dessa anormalidade que vocês estão vivendo. Eu nunca vou cessar de enfatizar este senso de anormalidade da situação brasileira, porque qualquer pessoa que tenha nascido dentro dela toma esta situação precisamente como normativa, porque não conhece outra, você não tem outra régua. E você só pode adquirir outra régua justamente na medida em que você supere esse quadro brasileiro, você adquira outras informações, você passa por um processo que a gente pode chamar de desaculturação, quer dizer, você se integra em outras unidades culturais que transcendem infinitamente o Brasil, e daí você começa a ver as coisas mais ou menos com o tamanho que tem. Mas, vamos dizer, para a maioria das pessoas, sobretudo para a maioria dos estudantes, hoje, vocês não podem esquecer, vamos dizer, que o meio brasileiro e que o tipo de diálogo nacional é para eles a medida de todas as coisas, não conhecem outra e não são capazes de conceber. Quer dizer, você imagina, por exemplo, o impacto que tem para, vamos dizer, um jovem de família relativamente inculta e pobre, vamos dizer, o ambiente universitário no qual ele entra. Quer dizer, para ele aquilo é a conquista da iluminação, ele está saindo das trevas para a luz, ele está saindo do submundo para o grande mundo. Pelo menos, vamos dizer, estruturalmente, é esta função que tem. Tá certo? Eu não digo que não tenha esta função, mas é um problema de proporção. Quer dizer, o indivíduo que saiu, vamos dizer, da cidade de província para ir para a capital da província, ele pensa que ele chegou em Atenas, né? Em Paris, uma coisa assim, em Nova York. Então, vamos dizer que os centros culturais realmente importantes, eles estão para o mundo, como a capital da província está para as outras cidades da província, e as cidades da província estão para os vilarejos de província. Certo? Então, isso aí cria uma ilusão de ótica que pode durar pela vida inteira. E, evidentemente, todo e qualquer julgamento que você faça baseado nessa referência cultural vai estar sempre errado e deslocado em relação a realidade, né? E é justamente isso que a gente observa em praticamente todas as discussões que circulam pela internet. A internet é um recurso formidável para você transcender as limitações que estão sendo impostas, vamos dizer, pela grande mídia à opinião pública mundial, na medida em que os órgãos principais de mídia foram todos comprados por 5 ou 6 famílias, 5 ou 6 grupos econômicos aqui. Então, o noticiário praticamente uniformizou. Hoje, mesmo aqui nos Estados Unidos, é difícil você distinguir, né, por exemplo, o New York Times, do Washington Post, do Los Angeles Times, porque todos eles dizem a mesma coisa. E até, vamos dizer, os critérios para o julgamento de coisas da vida cotidiana, não só da vida política, são os mesmos. Por exemplo, eu fiz aqui uma observação sobre os critérios de polidez americana, né, que é a preocupação que eles têm, vamos dizer, de não cruzar a linha, não ir adiante da linha, não sair da linha. Tá, né? Então a gente vê que as coisas que incomodam, né, os comentaristas de um jornal, por exemplo, uma palavra imprópria dita por um sujeito na televisão, incomoda a todos ao mesmo tempo. Então eles reagem em bloco. Mas, por exemplo, a classe, por exemplo, a classe jornalística inteira reprova o que o sujeito disse. Né? Então, o dia teve aí, na televisão, teve acho que no Oscar, né? Teve uma festa do Oscar, teve um beijo lésbico. E o beijo lésbico foi demasiado, como é que se diz, apaixonado. Então, sobre um debate nacional, as fulaninhas cruzaram a linha. Né? A mesma pergunta aparecia, né, na CNN, no USA Today, no New York Times, tudo igual. Então, é como se aquilo fosse, vamos dizer, tudo uma grande família, onde vigoram os mesmos princípios de educação e a crença nas mesmas ideias. Isso realmente não era assim. Em 1976, quando eu estive aqui pela primeira vez, não era assim. Os jornais eram muito diferentes e havia realmente sentido de concorrência. Agora, você fala em concorrência jornalística, não faz mais sentido nenhum. Você concorrer por audiência também não faz mais sentido. Há uma estabilização das audiências. E justamente a internet é o que fura, né, esse bloqueio e dá uma grande oportunidade de você descobrir outras possibilidades. Naturalmente, a reação da grande mídia é desprezar a internet. Mesmo que você pegue um site da internet que tenha 10 vezes mais leitores do que o New York Times, sempre o New York Times vai se sentir mais importante pela sua antiguidade. E certamente não vai ceder a sua autoridade de uma maneira tão fácil. Mas acontece que no Brasil está sendo perdido essa oportunidade de você se livrar da camisa de força da mídia, está sendo perdida justamente por falta de referências. As referências que aparecem na internet são exatamente as mesmas da mídia. As pessoas julgam as coisas com a mesma cabeça que julgaria, vamos dizer, o leitor do Globo, o espectador da TV Globo, o leitor da Folha, etc, etc. E, sobretudo, as referências intelectuais são exatamente as mesmas que aparecem na mídia. Esse aqui é um negócio fantástico. Como você não tem, vamos dizer, publicações culturais, publicações literárias, científicas, filosóficas, em número suficiente para constituir um debate intelectual, vamos dizer, no sentido próprio do termo, então o que existe de debate intelectual público é através da grande mídia. Tá certo? Então, aqui não, aqui se você pegar cada grupo de intelectuais, você tem lá a sua revista, o seu journal, né? Aqui chama journal, sua revista acadêmica, tipo revista acadêmica. Então você tem milhares e milhares e milhares, né? Cada uma expressando mais ou menos a visão do mundo, de um certo. Visão do mundo mais ou menos inorganizada de determinados grupos. Então você pode falar de um debate intelectual e de um debate midiático. No Brasil não existe isso. No Brasil só tem o debate midiático. Mas, e, portanto, o que pode haver de debate cultural aparece também na mídia. Então a referência que um jovem tem hoje são duas, são os professores universitários dele. E são, vamos dizer, os colunistas de mídia. Sendo que a cabeça dos professores universitários também é feita como colunistas de mídia. Então, no conjunto, a coisa é de uma pobreza que aqui eu tenho dificuldade de descrever isso para um americano. Né? Se eu disser para ele, olha, no Brasil você não tem nenhuma revista cultural de grande projeção que exerça uma influência pública. Não tem nenhuma. As pessoas acham que eu estou exagerando, elas acham que isso não é possível. Mas, então, o fenômeno, vamos dizer, das revistas culturais de curta duração perpassa toda a história brasileira. As pessoas criam centenas de revistas culturais e elas não sobrevivem, elas logo acabam. Né? Então, como não, então, vamos partir do seguinte princípio: não existe debate cultural no Brasil. Tá certo? Não existe alta cultura. Basta você fazer uma conta. Se você pegar entre os anos 50 e 60, Você tinha vivos e atuando ao mesmo tempo. Você tinha Carlos Drummond de Andrade, você tinha Manuel Bandeira, né? Você tinha o Nelson Rodrigues, você tinha o Graciliano Ramos, você tinha o Marcos Ribeiro, você tinha o Herberto Salles, né? Você tinha o Zé Geraldo Vieira. Era uma infinidade, era uma coisa. Quando a literatura brasileira podia concorrer com qualquer uma do mundo em qualidade, sob certos aspectos, né? Tem obras nacionais que eu acho que transcendem qualquer coisa que foi publicada, né, naquele período. Se você pegar o Mário Ferreira estava vivo nessa época, né? Só na filosofia você tinha o Mário Ferreira, tinha o Vicente Ferreira da Silva, tinha o William Flus, tinha o Miguel Real, né? E tinha um círculo enorme de gente discutindo a obra desse, né? Então, e hoje você não tem realmente mais nada. Naquele hoje, quando a gente tem oportunidade, por exemplo, como eu tive esta semana, de discutir com o Oliveiros da Silva Ferreira, eu digo, olha, mas dá até um orgasmo, porque normalmente a gente tem que discutir com o Luiz Fernando Veríssimo, com Emir Sader, com um pessoal que dá até dó, mas dá dó mesmo. Tá entendendo? Note, não é porque eu seja um sujeito superior, mas eu aqui nos Estados Unidos, eu sou um intelectual de um certo nível, né? Mas tem um monte de pessoas parecidas comigo, que me entendem, que dá para dialogar. Tem um monte de pares, como a gente podia. No Brasil não tem pares. No Brasil eu sou sujeito ímpar, então não tem ninguém. Quer dizer, entre eu e o segundo mais inteligente, tem uma distância, gente, abismal. Quer dizer, eu não tenho com quem discutir no Brasil. Esse é o problema, não há nada para discutir. Quer dizer, você mostrar com um sujeito analfabeto, ignorante, não entende nada, ou que está gagá, isso aí não é discutir. Discutir pressupõe que eu tenho uma ideia e o sujeito tem outra ideia. Mas onde toda esta imensa parte do meu escrito que o pessoal diz que é polêmico, de bom, falar polêmica não é própria neste caso, né? Quer dizer, polêmica é só uma luta de ideias. Mas eu nunca tive ocasião, vamos dizer, de refutar uma única ideia no Brasil. Nunca aconteceu. Nunca, com que ideia que esses camaradas têm? Não tem ideia nenhuma, quer dizer. Uma coisa é você ter uma ideia, quer dizer, uma concepção da realidade, a qual pode ser mais aproximada, menos aproximada, pode ser parecida com a sua, diferente da sua. Outra coisa completamente diferente é você estar apenas expressando em palavras o seu próprio estado de alienação, de miséria intelectual, tá certo? De terror pânico, de suspeitas malignas, tá certo? A sua doença, enfim, a sua neurose, né? Então, neste caso, não há o que discutir, há apenas o que descrever e, às vezes, o que denunciar, porque é um estado de coisa que raia o criminoso. Tá certo? Então, ninguém que venha me dizer que o livro Imbecil Coletivo é de polêmica. Quem diz isto são os personagens do Imbecil Coletivo, porque eles gostariam que fosse polêmica, né? Então, porque isso os honraria. Quer dizer, estão fingindo uma polêmica para fingir que houve uma discussão de ideias. Jamais houve uma discussão de ideias. Infelizmente. Eu tenho discussão de ideias aqui. Eu tenho um amigo aqui, o John Haskins. Eu tenho diariamente uma discussão de ideias com ele por telefone. Diariamente. Aparecem mais ideias ali numa conversa com o John Haskins do que eu encontrei no Brasil durante todo o período da minha atividade jornalística aí. Então, com o John Haskins eu tenho... O John Haskins é um cara do grupo ali do... Chegado ali o grupo do Alan Keyes, né? O Alan Keyes, infelizmente, é uma pessoa muito ocupada e não dá para a gente conversar toda hora como gostaria, tá certo? Então, eu tenho lá as minhas ideias, o John tem as dele e dá para a gente, como diz, trocar umas ideias, tá certo? Dá até para fazer uma polêmica. Mas isso no Brasil não é possível. Eu estou dizendo isso... Gente, eu nunca vou cansar de enfatizar isso aí. Vocês têm que entender que vocês estão num lugar anormal. Que isso aí não é um país, isso aí é um hospício. É um negócio que está assim fora da realidade intelectual do mundo. É um fenômeno, vamos dizer, de doença, de baixeza, de estupidez consagrada, como nunca se viu na história humana. Um país deste tamanho, com tanta incapacidade intelectual consagrada, não existe. Então, é por isso que a única solução para aqueles que querem levar uma vida de estudos, você vai ter que conquistar uma outra referência cultural completa. É como Quer dizer, você está numa situação como um índio que tivesse nascido dentro de uma tribo, entendeu? Tivesse que adquirir, quer dizer, a cultura de uma civilização imensamente maior, milenar, tá certo? Sem sair ali da sua tribo, tá certo? Quer dizer, o índio precisaria ter internet, naturalmente, né? Se não fosse internet, vocês estariam perdidos. Não haveria saída. Eu sei, por exemplo, que para... É claro que eu não entrei em cena num período tão pobre, tão seco, tão estéril quanto vocês estão entrando. Quer dizer, eu abri minha cabeça para o mundo nos anos 50 e 60, onde havia um restinho. Havia um restinho? Não, ainda havia bastante coisa em circulação. Acabei de dizer o nome dos escritores que estavam. Por exemplo, eu vejo os debates de crítica literária que tinha naquele tempo. Era uma coisa majestosa. Só de você pegar pessoas como você tinha ali o Sérgio Millier, você tinha o Otto Maria Carpó, você tinha o Augusto Maier, tinha o Lívio Xavier, tinha um monte de gente. E sem contar os portugueses que tinham vindo, que tinham fugido lá do regime do Salazar, né, com o Fidelino Figueiredo, Adolfo Casares Monteiro, um monte de gente. Então, havia uma riqueza no debate literário, que vocês hoje não conseguem imaginar. Então, tudo isso está absolutamente desaparecido. E, quando eu falo, por exemplo, de decadência, de debacle da língua portuguesa, eu não estou me referindo a erro de gramática, né? Não é disso que eu estou falando, né? Às vezes, uma língua poderosa é compatível com erro de gramática, né? Eu estou falando, vamos dizer, primeiro, a falta de sensibilidade para o sentido das palavras, as diferenças de sentido, as diferenças de nuances. As pessoas dificilmente pegam isso hoje. Em segundo lugar, a falta de senso da musicalidade verbal. Nem mesmo as pessoas que estão escrevendo poesia têm isso. O Bruno se queixava muito disso, ele tinha razão, ele dizia, as pessoas não têm ouvido. As pessoas não têm ouvido, quer dizer, elas não sabem se a coisa soa, né? Não sabem criar uma impressão no leitor ou no ouvinte através do som. Elas estão querendo dizer uma coisa, mas a impressão que causa é outra, né? Então, não sabem, por exemplo, graduar, né, os famosos três estilos de que falava a retórica antiga, onde você tem, vamos dizer, um estilo simples, um estilo formal e um estilo solene. Não é isso? Então, hoje em dia as pessoas não sabem produzir este efeito. Muitas vezes, quando tento o estilo solene, fica ridículo. Quando tento o estilo simples, eles estão partindo, vamos dizer, já para o grotesco. Eu confundo o simples com o grotesco. Quer dizer, isso é um desastre no manejo da língua. Como eu nunca vi acontecer em lugar nenhum. Olha que eu já estudei história cultural de muitos países, muitas épocas diferentes. Eu não sei de nada, não conheço o fenômeno paralelo, tá certo? Então, é evidente que eu estou fazendo esse curso à distância, né, como se a gente está jogando um anzol bem no fundo da água, né, para ver se pega uns peixinhos lá do fundo e traz aqui para a superfície. E isso só seria possível fazer, vamos dizer, por internet. Porque a internet, ela implica, naturalmente, a seleção de pessoas que estão verdadeiramente interessadas. Quando você está dando um curso presencial, eu digo 50% dos neguinhos que aparecem, né, estão lá apenas para atrapalhar. Quer dizer, são apenas curiosidades momentâneas, ou o sujeito que foi porque o amigo foi. Então, num curso presencial, até você estabilizar uma turma interessada, vai um ano. Após que aqui não, nós pudemos já fixar um interesse claro desde o começo, e eu estou tendo a grata satisfação de ver pelas perguntas que chegam o nível do interesse de Saulo é muito, muito sério e a capacidade que demonstram é muito, muito grande. Nós não conseguiríamos reunir essas centenas de pessoas aqui numa cidade brasileira. Nós temos isso aqui por quê? Porque vocês estão espalhados no país inteiro. Eu, durante muito tempo, eu sentia esse problema no Brasil. Eu dizia, olha, aqui as melhores pessoas, os talentos, as inteligências estão sendo esmagadas pela distância. Se você não tem contato, se você vive num lugar onde só se fala besteira, só se fala de coisa prosaica, vulgar, estúpida, né? Claro, você pode continuar estudando se você for um sujeito, vamos dizer, de uma força de vontade extraordinária. E se você for capaz de manter o seu equilíbrio mental na mais extrema solidão, é possível que você sobreviva, como eu mesmo sobrevivi, se bem que eu estou dizendo que eu não entrei nesse negócio numa época tão ruim quanto vocês. Né? Mas na falta de contatos, o que acontece? Aparece o falso contato, contato inadequado, com pessoas que não são, não pertencem à sua tribo, por assim dizer, não têm os mesmos objetivos que vocês, tá certo? E que, no entanto, têm alguma simpatia. Esse é o pior da companhia que pode existir. A pessoa não quer o que você quer, não está indo onde você está indo, mas ela gosta de você. Eu digo, bom, então o que ela vai fazer? Ela vai te tirar do caminho. Não é você que vai tirar do caminho, quer dizer, vai ser sempre para baixo. Então você não consegue formar um círculo de estudantes que crie massa crítica, crie um diálogo comum, uma troca, um intercâmbio. Você não consegue fazer isso. Só é possível fazer isso por internet. Então, nesse sentido, vamos dizer, até a distância que eu estou colocado aqui, até facilitou as coisas. Então, nós estamos criando aqui o que nós podemos chamar, vamos dizer, um ambiente intelectual virtual. Eu espero que esse ambiente intelectual virtual se torne, com o tempo, um ambiente intelectual real, presencial. Isso é, que as pessoas se conheçam, contactem umas às outras, criem, né, meios de intercâmbio e, mais tarde, meios de ação cultural sobre o restante da sociedade. Então, esses dias me chegou, por exemplo, alguém me mandou uma mensagem, que é inclusive um sujeito que andou aqui pelo seminário, andou fuçando a par do seminário, e me mandou duas mensagens furiosíssimas. E eu só li a primeira, a segunda não aguentei ler. Em que até uma pessoa que não escrevia tão mal, não tinha assim, erros de gramática evidentes. Né? Então o indivíduo, evidentemente, não discutia uma única ideia minha, mas ele discutia, por exemplo, julgamentos que eu fazia a respeito de pessoas. Então, por exemplo, ele, num ponto qualquer, dizia que gostava muito dos artigos de polêmica do Nelson Rodrigues, e num outro artigo escrito 10 anos antes ou 10 anos depois, falava que o teatro do Nelson Rodrigues tinha contribuído para a corrupção geral, pelo seu apego, vamos dizer, às paixões mais baixas, a crime, conduta criminosa, etc, etc. E o sujeito lia as coisas, está vendo? Contradição, contradição. Então eu digo, olha, é assim que uma criança pega contradições. Né? Aquele negócio do menino que diz para o pai, mas se você pode fumar cigarro, por que eu não posso fumar maconha? É uma contradição, né? Tá certo? Então, esse tipo de, vamos dizer, de raciocínio pueril, né? Baseado assim, vamos dizer, no simples significado dicionarizado das palavras, isso é um modo constante de pensar do universitário brasileiro hoje. Quer dizer, é um exercício do discernimento crítico no nível mais raso que você pode ter. Tá certo? E, evidentemente, o sujeito fazia ali tantas confusões que eu, para desfazer aquilo, eu levaria anos. Eu teria que dar um curso para ele sobre cada, pelo menos uma aula sobre cada elemento daquele, explicar por quê, né, que ele estava confundindo diferentes, por exemplo, diferentes níveis de predicação. Né, os famosos, né, predicáveis. Você está predicando uma coisa como definição, como propriedade, como gênero ou como acidente. Isso deveria ser uma percepção instintiva, né, isto, que depois se transforma, vamos dizer, num conhecimento refletido quando Você estuda Aristóteles e pega os nomes técnicos das coisas. Tá certo? Mas, instintivamente, o ser humano deveria ser capaz de distinguir entre o que é você definir uma coisa e você dizer a que gênero de coisa ela pertence, apenas, não é isso? Ou você predicar uma, vamos dizer, uma propriedade dela ou um acidente, não é isso? Então, por exemplo, um vaso de flores, ele pode conter várias flores, você bota lá uma rosa, um gerânio, qualquer coisa, não vai fazer diferença se é um vaso de flor, qualquer flor. Então, comportar qualquer flor é uma propriedade de um vaso de flor. Agora, se o vaso caiu, ele não é. Isso é um acidente, que não faz parte da, né, da função e da natureza do vaso, ele cair. Justamente ao contrário. Na hora que ele cai, ele deixa de ser um vaso. Né? Ele quebra, deixou de ser um vaso. Então, isso aí é uma coisa que qualquer pessoa deveria perceber à primeira vista. Quando não percebe, tá certo? Mas tem ao mesmo tempo na cabeça a ideia da contradição lógica, a confusão que você pode fazer é infinita. E eu reparo, por exemplo, acompanhar há muito tempo as discussões do Orkut, só acompanhar, só dar uma lida de vez em quando. Não pode ler muito essas coisas para não fazer mal para a sua cabeça. Eu dava uma olhada, né? E eu via que 80% das discussões eram coisas desse tipo. Então, digo, olha, por um lado, às vezes eram pessoas que tinham até lido bastante livros e tinham, né, bastante informações, sobretudo de coisas mais recentes, né, através da mídia. Né, o cara lia, por exemplo, noticiário científico, né, lia muito Wikipédia na parte científica. Né, então, estava relativamente informado sobre certas coisas. Mas, ao mesmo tempo, não era capaz de fazer essas distinções elementares de níveis de predicação. Né. Daí, mais para dentro, o neguinho, ele pega um trecho meu em que eu digo que na retórica esquerdista você tem uma série de cacuetes de linguagem que se repetem indefinidamente. Né? E daí ele diz, não, você faz a mesma coisa, olha aqui como você repete isso. Então ele pega certos termos técnicos que eu uso, como por exemplo, delírio de onipotência. Ele não sabe que é um termo técnico, ele acha que é uma figura de linguagem que eu inventei. E que, aquilo aparece 40 vezes. Eu digo, quer dizer, eu estive 40 vezes falando do mesmo fenômeno. Né? Psiquiátrico chama delírio de onipotência. Então, como é que eu chamo delírio de onipotência? Eu posso chamar delírio de onipotência. Então, para ele, aquilo era um cacuete de linguagem. E ia dizer que, através do estudo dos cacuetes de linguagem, ele conseguiria discernir, né, as profundidades lá do meu subconsciente e captar quão maligno e perverso eu sou. Estou dizendo isso porque isso é significativo, gente. Isso aí é o debate de ideias no Brasil hoje, é assim. E depois ele mandou mais uma série. Ele tinha a preocupação de pegar próprias expressões latinas, né? Olha aqui, né? Um cacuete de linguagem que reflete a sua ideologia. Você usou não sei quantas vezes a expressão tertium non datur, que é uma expressão, vamos dizer, de lógica, é como, né, o CQD, o QED, né, em geometria quadra, demonstrando como queríamos demonstrar. Mas é a expressão técnica. E, então, evidentemente, o indivíduo não sabia a que eu estava me referindo quando falava cacuês de linguagem infinitamente repetidos. Inclusive, para os cacuês de linguagem infinitamente repetidos funcionarem, é preciso que eles não fossem cacuetes de um autor, né? É preciso que eles estivessem disseminados. Quer dizer, eu estou falando de cacuetes que se repetem entre 3 mil, 4 mil pessoas, né? E não expressões que um autor volta a usar muitas vezes. Eu digo, mas não é possível que esteja confundindo as duas coisas, que são fenômenos tão diferentes. Eu digo, mas pensa que este é o primeiro sujeito que disse essas coisas? Não, já recebi um monte de mensagens desse tipo, que refletem, então, vamos dizer, um nível de compreensão médio, que é o do estudante brasileiro de hoje. Tá certo? E evidente que fazendo também outras coisas, tinha uma observação que o sujeito fazia, que eu achei muito interessante. Ele diz, olha, você sempre acha, né, que os seus adversários são todos loucos, burros, imbecis, etc, etc. Eu digo, faça uma hipótese de que eles o sejam realmente. É. Será tão inconcebível? Ou será que eu deveria me considerar um igual ao Dr. Emir Sader, ao Luiz Fernando Veríssimo. Falou, olha, por mais modesto que eu seja, eu não poderia fazer isso. Por quê? Porque eu sei o que é um debate intelectual, eu sei que as pessoas estão infinitamente abaixo da possibilidade de participar disso. Então, quando eu estou debatendo aqui com o John Haskin, por exemplo, eu não sou tão superior a ele assim, por mais presunçoso que eu seja, eu não posso ser tão superior a ele, porque não há essa superioridade. Essa superioridade não existe. Mas debatendo com o Luiz Fernando Veríssimo, eu digo, meu filho, a minha superioridade em relação a ele é imensurável. Porque eu estudei algo do que eu estou falando, ele não estudou nada. Vou discutir com o Arnaldo Jabor, né? Mesmo com pessoas de melhor calibre, como por exemplo, essa semana teve uma discussão com o Oliveira da Silva Ferreira. Né? Isso vai sair, deve sair no jornal, no Diário do Comércio, na próxima semana. Então, ele mostrou ali, vamos dizer, um tal desconhecimento do assunto. Que é que eu digo, bom, não dá para se formar uma discussão. A discussão pressupõe a posse comum dos dados pelas duas partes. Quer dizer, você tem o mesmo conjunto de dados e você está interpretando de maneira diferente e tirando conclusões diferentes. Se há, vamos dizer, um universo de dados faltantes, eu digo, ah, não, isso não é uma discussão de ideias, né? É um preliminar da discussão de ideias. Quer dizer, vamos corrigir aqui, né, o universo de dados que você tem, no qual está faltando muita coisa. Então, na minha atuação pública no Brasil, a minha única função, vamos dizer, é essa, é puxar a orelha desses caras e mandar eles estudar. Eu não vejo que outra coisa eu poderia fazer. Agora, isto se deve não ao fato de que eu seja um cara muito superior a eles, mas de que eles estão inferiores àquilo que eles pretendem ser. Quer dizer, não tem, eles estão muito abaixo da missão que se assinalaram. E pior, esse tipo de palpiteiro, sonso, metido, arrogante, virou a norma no Brasil. Quer dizer, hoje isso é a norma culta. Não é isso? Então, e as pessoas que tentam se orientar por isso, e a maior parte se orienta por isso, por não ter acesso suficiente a línguas estrangeiras e material estrangeiro, ou quando tem o acesso que lhes foi franqueado pela mesma mídia nacional, por exemplo, os comentaristas do New York Times traduzidos pela Folha, etc, etc. Então, atualmente está garantido, tá? Você tem uma situação garantida onde ninguém pode entender nada. Tá certo? E, naturalmente, a simples pretensão de conhecer alguma coisa já soa nesse ambiente como uma coisa ofensiva, como se eu estivesse me transformando num Deus onipotente que está julgando as pessoas. Digo, admito que seja, que neste meio eu posso causar essa impressão, falar, mas qual é o problema? Isso só vai fazer você se sentir mal, ficar com uma raiva imensa de mim, tá certo? E que mal você vai poder me fazer? Me mandar uma carta de 20 laudas, da qual eu vou ler as três primeiras e jogar fora? Não é isso? Mesmo supondo que você publicasse isso em algum jornal, só ia ficar pior para você, não é isso? Então, quer dizer, o senso, eu expliquei em outras aulas que esse senso, vamos dizer, da miséria intelectual brasileira, vocês têm que examiná-la não somente no externo, mas no interno também. Por exemplo, eu conheço uma coleção de jovens poetas brasileiros que eu acho pessoas de muito talento. Muito talento por quê? Porque conseguem fazer figuras de linguagem de uma grande força. Nenhum tem o senso da musicalidade, nenhum. E nenhum domina a técnica poética. Ou seja, às vezes o sujeito não sabe contar nos dedos de uma mão para ver se o verso está certo. É. Mesmo se você usa o verso branco, o verso branco não é tão branco assim. É. Ou se você lê T.S. Eliot, você vai ver que ele faz verso branco em inglês usando disfarçadamente a métrica francesa, igual à portuguesa. Ali, o leitor inglês, anglo-americano, não percebe isso, mas a versificação está lá. É. Quando eu conto isso aqui para os americanos, caem de costas. Então eu tive a preocupação, peraí, deixa eu contar a sílaba do Elliot. Então, você começa a contar, você vê que ali, em verso, ele escreveu em versos brancos ingleses, né? Versos de 10 sílabas ou de 12 sílabas franceses. Porque a diferença na língua inglesa só conta as sílabas tônicas. Então você tem versos de 3, 4, 5, né? Sílabas. Ao passo que nas línguas latinas você conta todas as sílabas, né? Então, se você contar todas as sílabas do Elliot, você vê que está metrificado. Então, cuidado com o verso branco, não é tão... Né? Ele é meio cinzento. Então, eu vejo que esse senso da musicalidade falta absolutamente às pessoas. Quer dizer, faltou o quê? Faltou um longo convívio com os grandes poetas. O Bruno Tolentino era um grande poeta porque ele sabia toda a poesia ocidental de cor. Eu, tempos atrás, eu recomendava que as pessoas ouvissem determinadas músicas, tantas vezes até decorá-las. Né? Isso cria uma estrutura na sua memória que depois te ajuda. Quando você reconhece situações que têm algo daquele mesmo sentido melódico e ritmo, você associa imediatamente uma coisa com a outra. Então você tem que ter, vamos dizer, na cabeça uma coleção dessas melodias e harmonias para você perceber qual é o sentido musical do que está acontecendo. Do mesmo modo que você precisa ter visto um montão de quadro, um montão de estátua, um montão de edifício, para você ter as analogias espaciais apropriadas. Tá certo? Se não tem isso, digo, meu filho, o talento não adianta. Tá certo? E sobretudo, vamos dizer, aqueles que se dedicam à poesia, à literatura. Olha, tudo que as pessoas estão escrevendo no Brasil hoje é extremamente desagradável e de mau gosto. Mas muito, muito, muito, muito. Inclusive os melhores. Quando você vê pessoas que têm algo ainda do traquejo de língua, tem o traquejo da linguagem jornalística. Que é uma linguagem, assim, vamos dizer, só tem um plano de significação e que ela reflete não uma tradição literária, mas reflete uma técnica profissional que se aprende dentro da redação ou dentro das escolas de jornalismo. Por exemplo, quando você lê o Diogo Mainardi ou lê o Reinaldo Azevedo, eles dominam isto. Isso aí, gente, isso aí é jornalismo, isso aí não é literatura de jeito nenhum. Não é literatura, não é filosofia, não é nada. Então, são coisas que, eliminado o contexto imediato que gerou esses escritos, não terão mais importância alguma. Continuam arquivados como documentos históricos, para quem quiser conhecer o período, mas fora disso. São coisas que não dizem mais nada para quem não está naquela situação. Vamos dizer, são expressões imediatas de uma situação que se narra e se expõe, né, a si mesmo. E nesse sentido, são coisas bem escritas. Mas isto, no Brasil, é o máximo que se tem hoje. Literariamente, eu conheço várias pessoas de talento, tá certo, no Brasil. Tem o Yuri Vieira, tem o Silvério Duque, o poeta Silvério Duque. Né? Mas esse pessoal ainda tem que treinar muito. Tem que treinar muito para poder competir com o primeiro livro de poesia do Bruno Tolentino, que escreveu aos 18 anos de idade. Ou com os primeiros versos do Manuel Bandeira. Ou seja, com o que eles estão fazendo, eles não têm um lugar na história literária. O lugar na história literária é assinalado pela posse e domínio da tradição e dos meios expressivos que ela criou. Essa conquista dos meios expressivos pode dar um trabalho miserável. Por exemplo, há um grande escritor brasileiro chamado Marcos Rebelo, né, que o sonho da vida dele era absorver a linguagem cotidiana do carioca, né, a linguagem da pessoa comum, inclusive das pessoas da rua, que se encontraram na rua, no cotidiano, inclusive o pessoal malandro, inculto, etc, etc. Absorver tudo isso em formas gramaticais perfeitas. O Marcos Rebelo, ele não cometia um erro de gramática nem quando falava. Ele colocava todos os pronomes certinhos, conjugava todos os verbos certinhos, etc, etc. Quando você lê os livros dele, como Marafa, A Estrela Sobe e os três volumes da série Espelho Partido, que ele tinha programado para ser sete, mas ele morreu, e que mesmo assim é uma obra-prima, você fica impressionado com a naturalidade da fala dos personagens. E só depois é que você vai perceber que aquilo é a gramática portuguesa mais pura, mais castiça que pode ter. Você imagina quanto tempo o cara se exercitou para fazer isto. Né? Ou o nosso amigo Herberto Salles, que cada livro novo que ele escrevia era um novo desafio linguístico. Né? Então, escrever, por exemplo, um livro inteiro, né? No estilo, como Cascalho, que é um livro escrito inteirinho na língua local dos mineradores do estado da Bahia. Havia uma região mineira no estado da Bahia. Ele foi lá, ouviu, fez um glossário, copiou todas as palavras locais que tinha. O glossário é do tamanho do livro, né? E daí escreveu um livro inteiro naquela linguagem. Depois decidiu escrever um livro no estilo do século XVIII, que é os pareceres do tempo. Depois escreveu um livro inteiro em burocratês. Ele pegou a linguagem dos burocratas de Brasília, né? Ficou anos lá copiando as expressões e palavras, etc, etc, etc. E daí escreveu um livro inteiro, né? Que é o Einstein, o mini gênio, né? Que é a linguagem dos burocratas, sobretudo dos burocratas da parte de educação, assistência social, essa coisa toda. É assim que se faz o escritor, gente. É. Então, vocês viram os, né, exercícios de estilo que fazia o Graciliano Ramos, que tem a fórmula estilística mais simples do mundo. É mais, não era uma coisa tão desafiadora quanto esses camaradas tentaram fazer. Mas era simplesmente o negócio de dizer a coisa da maneira mais clara, com o mínimo de palavras, e com as sentenças mais curtas possíveis. Né? Então, isso significa, se você, na primeira edição do livro Memória do Cárcere, eles fizeram os facsímiles dos manuscritos de algumas páginas. Né? E você, primeiro do manuscrito e depois do manuscrito datilografado, ambos com as correções que ele fazia. Ele tentava cinco palavras para cada palavra que ele escrevia. Né? Tentava assim, escrever cinco palavras para cada palavra que ele escrevia. Escrevia a primeira, riscava. Escrevia a segunda, riscava. Escrevia a terceira, riscava. Na quinta ele acertava. Né? Depois de ter feito no seu próprio manuscrito, ele mandava datilografar. Datilografava aquilo, ele fazia tudo de novo. E é por isso que dava certo. Quem faz isso hoje em dia? Então, é claro, vamos dizer, em artigos de jornal, você não vai fazer isso, você não vai chegar a esse nível de cuidado, tá certo? Porém, no meu livro, o Jardim das Aflições, eu fiz a mesma coisa, o negócio está bem caprichadinho, está bem arrumadinho ali, tá, até onde eu podia, com os meus... com os recursos que eu nem de longe me considero um escritor da altura desse. Eu sou um escritor técnico de filosofia, então isso aí é. Eu acho que tecnicamente eu sou um expositor filosófico até melhor que o Mário. Da técnica expositiva, acho que domino até melhor que o Mário. Na verdade, não sei, porque tudo que o Mário fez é gravação apenas, e feito assim tudo, 4-5 livros por ano. Então nós nunca vamos saber o que, que seria um livro escrito pelo Mário Ferreira. Mas, então, esses cuidados, essa coisa, vamos dizer, obsessiva, né, com a forma, e desenvolver o ouvido, né, comparar o que você escreveu com o que Fernando Pessoa escreveu, Antero Quental escreveu, Camões escreveu, Manuel Bandeira escreveu, né, eu não vejo mais essa preocupação hoje. E sem isso, evidentemente, não há literatura. Então, é porque tem esses cuidados, vamos dizer, que a obra literária ultrapassa o interesse imediato do seu período histórico. Porque, vamos dizer, por baixo da, do, onde uma obra de arte se compõe, como dizia o grande crítico Roman, polonês, Roman Ingarden, é como a cebola, se compõe de várias camadas. Né? Então, em primeiro lugar, você tem uma camada sonora. Não é isso? Em cima dessa camada, você tem uma camada de coisas que aqui esses sons se referem, né? E que são, vamos dizer, imaginados como se fosse um segundo andar em cima disso aí. Depois disso, você tem um terceiro extrato, que são, vamos dizer, os enredos, os dramas que estão sendo ali narrados e assim por diante. Bom, na primeira vez que você lê, você passa por cima da camada sonora e vai direto para o mundo do enredo, ou das coisas referidas, etc, etc. Mas quando mais tarde você lê com mais atenção, você começa a ver as relações entre uma coisa e outra. Você vai ver como aquele mundo de imaginação, de imagens, de ideias, só se pôde construir graças à coerência da camada sonora que estava embaixo. Se você contasse as mesmas coisas com outros sons, não ia funcionar. Vamos dizer, e este, vamos dizer, é claro que é um dos grandes problemas da tradução, porque a ordem das referências vai continuar a mesma, mas os sons não são os mesmos. Então, você vai ter que criar equivalentes. Né? É um problema terrível. Né? Esse nível de sensibilidade para a linguagem, ninguém mais tem no Brasil. E só quem vai poder preservar isso são vocês. Porque isso não vai ser ensinado em nenhuma faculdade de letras. Tá certo? Isso não vai ser discutido em nenhuma revista cultural. Mas, mesmo porque os caras que escrevem para a revista cultural também escrevem mal. Né? Vamos dizer, no jornalismo brasileiro, eu só vejo um camarada cujo escrito chega a ter algum valor literário. Quer dizer, alguma coisa que valerá a pena ler quando a situação tiver passado, que é o João Pereira Coutinho, que é um português. Fora isso, não tem mais nada, gente. Agora, se você pega um jornal dos anos 50, 60, nossa, não pode esquecer que tudo isso que eu coletei do Otto Maria Carpó, nos ensaios reunidos, era artigo de jornal, não era outra coisa. Ele não publicou aquilo, vamos dizer, em revistas acadêmicas, nem nada, tudo artigo de jornal. Agora, você imagine um artigo do Otto Maria Carpó na Folha de São Paulo de hoje. Nem o tamanho é admitido. Os jornais foram encurtando, encurtando, encurtando nos seus textos. Quer dizer, partindo do princípio de que você está fazendo uma coisa, está imprimindo uma coisa para gente que não quer ler. Então, o senso da miséria do meio ambiente tem que ser permanente em você. Você tem que lembrar disso 24 horas por dia. E é melhor você ficar no vazio, ficar sem referência durante um tempo e se sentir completamente perdido, do que se você se agarrar a essa referência local para lhe dar uma segurança. Então, ou para você sentir que você é igual a todo mundo, ou para você sentir a comunicabilidade. Na verdade, o nível de comunicabilidade desses textos que saem publicados hoje é mínimo, porque eles também não se entendem uns aos outros. Não há como entender. Então, e quando as pessoas não se entendem uns aos outros, o que, é que elas fazem? Elas se inventam. Então, você não entendeu o que o sujeito disse, mas você inventa o negócio que ele disse. E você discute com isso que ele inventa. Isso aí, vamos dizer, é um fenômeno geral, né, na mídia brasileira, no debate cultural, entre aspas, brasileiro. Hoje em dia, tá certo? Então, você não responde ao que um outro sujeito disse, você responde ao que você gostaria que ele tivesse dito, para daí ser mais fácil você responder. Né? Em suma, isso tudo é uma conversa de criança. Então, também é absolutamente necessário que vocês entendam que o papel que está reservado a vocês na cultura brasileira não é, de maneira alguma, o de participar dessa conversa no nível que os caras estão fazendo hoje. Vocês não vão disputar os lugares dessas pessoas, vocês vão criar outras funções. Ortega e Gasset diz o seguinte: gênio é aquele sujeito que inventa a sua própria profissão. Então, nesse sentido, vocês não têm que ser gênio, porque vocês têm que inventar meios de atuação que sejam completamente diferentes desses. E, portanto, vocês não têm que se amoldar em nada, em absolutamente nada, ao presente estado de coisas. Eu tenho um amigo, Antônio Donato ficou anos estudando filosofia escolástica, ele traduziu os comentários de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, ele estava fazendo a faculdade de educação. Então ele decidiu fazer uma tese de mestrado sobre, chamasse Educação segundo a filosofia perene, quer dizer, segundo a escolástica, especialmente Santo Tomás de Aquino. E ele pegou, fez uma tese de 1.000 páginas com a bibliografia de 300. Uhum. A tese de mestrado é 80, 90 páginas, não vai passar de 150. Ele chegou, botou aquele tijolo na frente dos professores, eles ficaram aterrorizados, aprovaram sem ler. Entendeu? Eles não tinham condição de julgar aquilo. Seria preciso uma vida inteira de estudo para julgar. Então, por via das dúvidas, né? Aprovaram, sentiram-se esmagados. Tá certo? E é isso que vocês têm que fazer. Vocês não têm que fazer uma coisa que seja compreendida dentro desse meio. Não, vocês vão ter que ser compreendidos por outras pessoas como vocês, né? Que existirão no futuro. Está entendendo? E nós temos que criar, vamos dizer, o nosso próprio diálogo que vai parar infinitamente acima das cabeças das pessoas hoje. Quer dizer, você não tem, vamos dizer, que entrar em campo para discutir com elas. Claro, você pode denunciá-las de vez em quando, tá certo? Mas isso não deve ser sua principal ocupação. Tá certo? O negócio é criar um outro debate intelectual em cima desse. De modo que pelo simples peso do que você está falando, o de baixo acabe cedendo. Nesse, então, se qualquer um de vocês, agora, no instante que você, eu estou falando aqui, você se coloca em julgamento pelos critérios presentes, vamos dizer, do establishment cultural, você está lascado. Você vai tentar se adequar a eles, fazer mais ou menos o que eles estão fazendo, só que um pouco melhorado. Só que é o seguinte: para uma coisa ser melhorada, é preciso que a raiz do que é bom esteja nela. E essa condição não se cumpre absolutamente. Não há nada a ser melhorado no presente debate cultural brasileiro. Você tem que fazer outra coisa completamente diferente. E, inclusive, vamos dizer, as relações entre esse debate cultural e a política tem que ser muito diferentes do que são hoje. Né? Hoje em dia, qualquer sujeito que abra a boca na mídia brasileira, ele já tem, quer dizer, ele representa um grupo, um determinado grupo político. Você se identifica com aquilo. Né? Esses grupos, na verdade, são bastante afins, bastante parecidos uns com os outros, não tem grandes diferenças. Tá certo? E nós temos que ser o contrário. Nós não temos que representar grupo político nenhum, mas ao contrário, de tudo que nós fizermos, pode aparecer grupos políticos mais tarde. Quer dizer, você inspirar uma classe política futura é uma das suas funções. Inspirá-la e não representá-la. O sujeito que representa, que fala em nome de um grupo político, que expõe e defende mais bravamente ou menos bravamente nas opiniões daquele grupo político, ele não está desempenhando uma função intelectual. Está desempenhando a função publicitária. E isso no Brasil de hoje, infelizmente, se confunde isso aí com uma atividade intelectual. Pois você pegar todos os defensores de ideias petistas ou de ideias liberais, são apenas publicitários. Contribuição propriamente intelectual nula. Simplesmente o que eles estão fazendo é a arte de argumentar e a arte de tentar persuadir. É bom, não nego que isso tenha lá a sua importância, tem que haver pessoas que façam isso, mas essa definitivamente não é a nossa função aqui. Você veja que, historicamente, mesmo dentro da esquerda, os grandes intelectuais da esquerda jamais fizeram isso. Mas você não vai ver o Georg Lukács ou o pessoal da escola de Frankfurt, né, defendendo ideias comunistas. Não, para isso tem jornalista, tem polemistas, tem um monte de gente, né, capaz, vamos dizer, de baixar o nível dessas posições até, vamos dizer, um público semiletrado. Né. Georg Lukács, por exemplo, é dificílimo de ler. Né. Ele, numa discussão no jornal, não convenceria ninguém. Tá certo? Então, mas ele está desempenhando a função verdadeiramente intelectual. Quer dizer, ele está, entre outras coisas, ele gera a possibilidade de uma política. E essa é uma das funções que nós temos que fazer. Né. Se acontece que, vamos dizer, por urgência ou por compromissos profissionais assumidos, como é o meu próprio caso, né, porque afinal de contas, de profissão, fui jornalista por muito tempo. Se em função dessas obrigações você é obrigado a tomar partido, né, numa determinada questão pública, o que vai acontecer imediatamente é que você será lido como representante de uma facção, de um grupo. E, naturalmente, então, atribuirão a você todas aquelas ideias que os inimigos imaginam que aquele grupo tem e responderão neste nível. Então, isso aí vira o que um amigo meu chamaria diálogo de abismos. Ninguém entende absolutamente nada. Tá certo? Depois, quando, eventualmente, você escreve algo que difere das ideias correntes daquele grupo que as pessoas imaginavam que você representava, então, os membros do grupo ficam escandalizados com você. Então, aí mostra que, vamos dizer, o total despreparo, né, nacional para um simples debate, o que se chamaria um debate de ideias, mesmo em nível puramente jornalístico. Tá certo? Então, também não pensem que vocês adquirindo uma referência estrangeira, vocês poderão se curar disso aí. Né? Eu vejo pessoas que vêm e dizem, vou aqui estudar nos Estados Unidos. Então, o sujeito vai numa universidade, vai na Atlas Foundation, vai no Cato Institute, absorve todos aqueles cacuetes mentais de um grupo americano, o qual o grupo está discutindo dentro do contexto americano, e ele volta para o Brasil fazendo uma versão nacional daquilo. É isso. É? Rodrigo Constantino, é isso. Esse pessoal do Ordem Livre, a maioria deles está fazendo isso também. Né? Então, bom, uma coisa pode ser politicamente útil, mas não tem nada a ver com o que nós estamos querendo fazer aqui. Pelo nível das perguntas que me chegam aqui, eu vejo que vocês já estão infinitamente acima disso. Né? Então, talvez não tenham ainda, vamos dizer, a expressividade verbal formalizada, dominada, para poder participar de um debate público, mas intelectualmente já estão. Já estão bastante acima disso, tá certo? Mas é a primeira observação, estou complementando uma série de outras coisas que eu já disse. Né? Tem uma segunda, eu andei falando algumas coisas sobre ciência, né? Isso. E eu desejaria complementar também. Essa semana eu comprei uma série de conferências daquela empresa Great Courses. Né? São umas aulas muito bem dadas, são os melhores professores que tem na área. E tá lá assistindo as conferências de um cidadão chamado Schumacher, não é o piloto de automóveis, né? É um físico, sobre mecânica quântica. Ora, mecânica quântica é uma das conquistas mais respeitáveis da... Eu acho que esse café... É uma das coisas mais respeitáveis do mundo científico, porque dificilmente houve uma teoria científica que fosse, vamos dizer, tão abundantemente confirmada, tá certo? Experimentalmente, quanto a mecânica quântica. Mas então... Por exemplo, aqui tem uma partícula, a partícula vai se mover, então, vamos dizer, com um acerto estatístico de, digamos, 78%, 90%, 80%, os caras dizem, onde a partícula vai, ela vai mesmo, entendeu? Você pode somar aquilo milhares de vezes, você vai ver que a constante estatística existe mesmo. Né? E Só que daí, depois de explicar aquelas coisas todas, o professor Schumacher, ele disse assim, nós só temos uma dúvida, né, que ainda não resolvida, quanto ao significado disto. Porque existem três hipóteses. A primeira é o seguinte, é que a teoria quântica só pode averiguar possibilidades ou probabilidades. Então, nós não podemos avançar, nós podemos medir todas as probabilidades, mas não podemos saber nada mais além disso. Segunda hipótese é que por trás de toda esta rede de probabilidades que a gente mede e descreve tão bem, existe uma regularidade ou lei totalmente desconhecida. Terceira possibilidade, a possibilidade dos mundos paralelos. Ou seja, que as partículas e os quanta de energia se comportam assim ou assado, porque existem diferentes blocos de leis heterogêneas e incompatíveis que estão funcionando ao mesmo tempo. Eu digo, mas se você tem essas três possibilidades, significa que você não sabe absolutamente nada. Ou seja, você pega o conjunto da mecânica quântica, eu digo, tudo isso funciona, só que a gente não sabe o que é isso. Eu digo, peraí, a mecânica quântica tem 100 anos de idade. E em que sentido você pode chamar de conhecimento a medição e descrição perfeita de um fenômeno que você não sabe o que é? Não sabe o que significa e não sabe no que se fundamenta. E está tão em dúvida quanto a isso que você admite a hipótese, primeiro, de jamais sabê-lo, segundo, de haver uma coerência por baixo daquilo, terceiro, de haver uma total incoerência. Ué, se você vai da coerência para a total incoerência, então você percorreu aí toda a gama de possibilidades que existe. Ou seja, pode ser qualquer coisa. E, aliás, além de poder ser qualquer coisa, pode ser quaisquer coisas. Não é isso? Bom, isto aqui é o que eu chamo de um problema cognitivo, não de conhecimento. E neste sentido, é preciso você entender que a mecânica quântica é a coisa mais perfeita que se fez em ciência. Não tem nada que se pareça com isto. Quer dizer, dificilmente um grupo científico conseguiu acertar tanto e tão comprovadamente. Tá certo? Não é só um cara, é um bando de gente que trabalha nisso. E segundo, além de ter feito as descrições, eles conseguem extrapolar essas medições para outros campos do conhecimento mediante analogia. Por exemplo, existe uma mecânica quântica da informação. Quer dizer, você pode, por exemplo, prever a circulação de informação desta ou daquela maneira. Agora, se você perguntar, mas por que que pode? Qual é o fundamento? O que que isso significa? Ah, isso aí não sabemos mais. Então, uma forma de saber que se dirige no sentido de uma descrição exata, cada vez mais exata, de processos que ela não compreende, se nós chamamos isso de conhecimento, isso é a mesma coisa que dizer, nós só podemos conhecer o que nós não compreendemos, ou só há conhecimento quando você não compreende. E se você adotar isso como a modalidade de conhecimento normativa, mais perfeita, que deve servir de modelo para as outras, então a incompreensão, a falta de significado, passa a ser o parâmetro supremo do conhecimento. Ora, mas essa falta de significado, essa falta de compreensão, não impede a aplicabilidade disso numa infinidade de ramos e, portanto, a geração de fatos históricos sociais que serão ainda menos compreensíveis do que a teoria incompreensível na qual foram baseados. Deve ter uma pergunta aqui. Como que você pode ter o conhecimento de algo que você não conhece? Não, você pode ter de algo que você não compreende. O conhecimento daquilo que você não compreende é o que a gente chama de problema. Então, a pergunta é como é que eu posso ter um conhecimento de alguma coisa que eu não conheço? Eu falo, mas não é que a mecânica quântica não conhece, ela conhece, ela sabe essas coisas. O que ela diz que é não compreende o que tem embaixo disso. É? Não compreende o sentido, o alcance, o significado e a razão. Não há razão para as coisas serem assim. Eu sei qual é a razão disso. Bom, tem três razões. Primeiro, tem uma razão que nós não podemos conhecer. Segunda, tem uma razão que nós teoricamente poderíamos conhecer e que explicaria tudo ao mesmo tempo, mas que nós não possuímos ainda. Será a lei geral, tá certo? Por baixo de uma infinidade de fenômenos. A lei geral não existe, é uma suposição. Terceira, pode haver uma coleção de leis gerais incompatíveis e heterogêneas. Eu digo, bom, mas se pode ter desde uma lei geral que explica tudo, até uma multidão de leis, cuja coexistência seria ainda mais incompreensível do que o próprio fenômeno, então significa o seguinte, você está dizendo que não sabe nada. Você sabe manejar aquilo, tá certo? Então, é como um macaco que você ensinou a dirigir automóvel. Ele pode aprender a dirigir automóvel, ele só não pode saber o que é um automóvel. Então, se nós colocamos isto como o suprassumo da ciência, como o topo do conhecimento humano, então significa que não entender nada é o grande ideal. Tá certo? Então, e note bem, se isto se passa com a mecânica quântica, você imagina, né, o quanto mais não se passa, isso aí, digamos, com a climatologia. Ou com a biologia evolucionária. E assim por diante. Então, isso quer dizer que o conjunto de procedimentos que nós hoje denominamos de ciência não pode ter esse nome de jeito nenhum. Isso aí é um preliminar da ciência. Isso é um começo da ciência. Isso é a possibilidade de ciência. Não é uma ciência realizada. Tá certo? Então, a não ser, vamos dizer, que nós adotemos o próprio nome conhecimento, né, como no sentido, vamos dizer, da incompreensão. Note bem, quando eu digo que a conclusão dessas investigações quânticas é a formulação de um problema, eu, bom, na mecânica quântica, pelo menos, nós temos a vantagem de que esse problema está formulado claramente em três alternativas, embora cada uma dessas alternativas não seja clara em si mesma de maneira alguma. Se você disser, olha, não podemos encontrar a explicação, nós só podemos nos contentar com as medições de probabilidades. E se você perguntar, por que que não podemos encontrar a explicação? Qual é a impossibilidade? E qual é o fundamento dessa impossibilidade? Esta impossibilidade repousa, por exemplo, na própria natureza do fenômeno, que é, vamos dizer, aleatório e incompreensível em si mesmo, é mensurável, mas não compreensível, ou repousa, vamos dizer, numa incapacidade nossa permanente, tá certo? Ou repousa numa incapacidade inerente ao próprio método científico, tá certo? Então vemos que a primeira hipótese se desdobrou já em três. Não é isso? Então, e a mesma coisa acontece com as outras duas, quer dizer, cada uma dessas três hipóteses levantadas para explicar os fenômenos quânticos, por sua vez, se desdobram em outras tantas. Eu pus três aqui por caridade, mas eu poderia, né, subdividir isso, não acabava mais. Então, quer dizer, o que, depois de 100 anos de mecânica quântica que nós temos, é uma técnica de mensuração e descrição que não permite sequer formular claramente o problema que ela enuncia. Porque o máximo que você consegue é chegar nessas três hipóteses. Dessas três hipóteses, bom, a divisão em três está clara, mas cada uma das hipóteses não está clara de maneira alguma. Tá certo? Então, sendo assim, então, fica claro que a confiança que a sociedade atual Tem num treco que ela chama de ciência, é mais um negócio fetichista do que outra coisa. Porque você não encontra nessa ciência nenhuma parte daquele conforto intelectual que você obtém quando você entendeu realmente alguma coisa. Né? Então, isso quer dizer que o... Por outro lado, você também falar em limites do conhecimento científico também é uma expressão que não significa grande coisa, porque o conhecimento científico, tal como formulado na Idade Moderna, ele é uma limitação do conhecimento. Você dizer que uma limitação tem limite é não dizer nada. Diz, olha, aqui tem limite do conhecimento científico, para lá temos que ter um outro negócio. Olha lá. Não vejo. Isso aí, de fato, é não dizer nada. Tá certo? Muito pessoal, né, que quer argumentar em favor da religião, etc., usa a noção dos limites do conhecimento científico. Né? Eu digo, olha, o conhecimento científico, no sentido moderno do termo, começa quando você limita, primeiro, os fenômenos a ser estudados. Segundo, o campo de manifestação no qual eles serão estudados. Terceiro, as perguntas que você pode fazer. Quarto, os métodos que você vai usar. E, por fim, as conclusões que você pode tirar. Quer dizer, é a limitação progressiva de tudo isto que constitui uma ciência. No começo, note bem, a delimitação do campo das ciências, imagina-se que corresponda a divisões objetivas na estrutura da realidade. Por exemplo, no século XIX, quando Wilhelm Dilthey, Windelmann, Rickert e outros definiram a tal das ciências humanas, eles acreditaram que existe uma divisão objetiva entre um campo chamado natureza física e um campo que se chama história humana. Nós não sabemos se existe essa divisão. Eles partiram do princípio de que existia. Então eles acreditaram que havia uma divisão objetiva, ou seja, que a divisão das disciplinas em ciências naturais, digamos, e ciências humanas, ou ciências do espírito, como preferiam chamá-lo, correspondia a uma divisão objetiva dentro da própria estrutura da realidade. Nós até hoje não sabemos se é assim. Por quê? Porque não há nenhuma ciência que estude as divisões da estrutura objetiva da realidade. Essa ciência seria a ontologia. Não é isso? Ou teoria geral do ser. Acontece que, como a ontologia não pode ser praticada pelos próprios métodos da ciência que estão pressupondo uma ontologia prévia, tá certo? Então a ontologia fica retirada do mundo da ciência e se torna um treco chamado filosofia, que é praticado noutra faculdade, né? Mas, ao mesmo tempo, como a ciência, pela exatidão dos seus resultados e aplicabilidade técnica, etc., é colocada como o suprassumo do conhecimento, então significa que o suprassumo do conhecimento é baseado em pressupostos extraídos de uma ciência inferior, que seria a ontologia. Isso quer dizer, o próprio fundamento daquilo que você está fazendo é desprezado pela própria atividade que ele fundamenta. Então, é claro que isso é uma situação, como é que se fala, altamente vexaminosa. É uma confissão de irracionalidade completa. Então, Edmund Husserl é um sujeito que fez um esforço monstruoso para que a divisão dos sistemas das ciências correspondesse, vamos dizer, às divisões internas do ser. Quer dizer, como ele chama, ontologias regionais. Então, se é possível existir uma coisa como, por exemplo, a zoologia ou a geologia, é porque existe dentro da totalidade do ser uma categoria específica de objetos, né, que tem unidade e tem vamos dizer, referência a princípios comuns suficiente para que você possa estudar separadamente de outros entes que constituem o domínio de uma outra ciência. Porém, essa mesma divisão não é científica no sentido das ciências experimentais. É? Então, peraí. O fundamento da nossa certeza são as ciências experimentais. Mas, ao mesmo tempo, essas ciências experimentais, para elas fazerem algum sentido, elas se assentam num fundamento que elas não podem comprovar, né? E que elas não aceitam como científico. Portanto, seria mais ou menos um fundamento, né, de crença, de fé, de arbitrariedade, de especulação ou de criação cultural. Então, nós ficamos sempre naquela situação do Max Weber, que dizia que a ciência ela se torna racional a partir de uma decisão inicial irracional. Por exemplo, a escolha do tema que você vai estudar. Você não pode justificar objetivamente este tema, porque ele só passa a existir como tal a partir do momento que você o escolheu. Então, daí para diante, né, o estudo segue os trâmites racionais da ciência. Porém, a decisão inicial, né, é baseada em valores, e esses valores são pessoais. E olha, isso aí também, é claro que isso aí é um círculo vicioso, de alguma maneira, porque o que lhe garante que a irracionalidade da escolha inicial não se transmite às últimas conclusões que você vai tirar? Né? Então, por exemplo, se eu decidir estudar as semelhanças entre a minha vida e a vida de Alexandre o Grande, eu certamente vou encontrá-las. Por que eu escolhi isso? Ah, porque eu gostaria de ser Alexandre o Grande. Então eu olho só as semelhanças. Eu vou chegar numa coisa totalmente delirante no fim, hein? Então, eu não tenho a menor dúvida de que muitos estudos científicos hoje são, de fato, são assim. Quer dizer, eu não vejo nenhuma possibilidade de remediar o estado de coisas, se não tendo, vamos dizer, uma ontologia decente. O que é uma ontologia? Né? É um estudo da estrutura da realidade. Nisto. Então, partimos aqui para o terceiro complemento que eu queria fazer. Por mais, vamos dizer, que a busca do conhecimento seja uma atividade coletiva que implica várias pessoas, intercâmbio, etc., etc., né? O detentor do conhecimento é sempre o indivíduo humano concreto. Nisto. Eu vejo, por exemplo, na educação, a gente comprova isso. Por exemplo, quando você dá uma aula, você pode dizer que a classe aprendeu algo sem nenhum dos indivíduos que a compõem aprender o que quer que seja? Não. Mas é possível que você dê uma aula para uma classe inteira e só um indivíduo entenda e os outros não entendam nada. Então, isso mostra o seguinte, que em última análise, o portador do conhecimento tem que ser um sujeito individual e concreto. É aquele fulano sabe tal ou qual coisa. Se o conhecimento estiver apenas disseminado, né, num grupo, de tal modo que ninguém o possua, então não é um conhecimento. Ele é uma ignorância disseminada. Não é isso? Então, quer dizer, o sujeito ativo do conhecimento continua sendo o indivíduo que conhece. Você vê que toda descoberta científica, ou filosófica, ou criação artística, é feita sempre por um sujeito. E depois os outros tomam conhecimento disso. Eu acho muito engraçado essa camada que diz que as criações artísticas, obras de gênio, surgem, vamos dizer, do fundo comum da sociedade humana, etc., etc. Eu nunca vi a sociedade humana fazer nenhuma descoberta científica. A Alemanha inteira descobriu a teoria da relatividade e foi lá contar para o Einstein. Ele foi o último a saber. Isso nunca aconteceu. Quando ele estava pensando naquele negócio, ninguém mais sabia daquilo, pô, né? E depois, quando ele chegou a algumas conclusões expressáveis, ele contou para os outros. Uns disseram que sim, outros disseram que não. Mas o fato é que aquilo apareceu primeiro para uma consciência individual e depois para os outros. Por mais, digamos, que o problema estivesse latente, né, no meio cultural, quem teve que elaborar primeiro foi o indivíduo. Não é isso? Então, do mesmo modo, se você vai fazer um edifício, tem que ter um camarada que tenha a ideia da estrutura geral e a desenhe e a planeje de alguma maneira. E depois os outros foram juntando materiais naquela ordem. Ou você acha que é o contrário? As pessoas foram juntando pedras a esmo e disse, ora, saiu aqui a Catedral da Notre Dame. Vamos informar o arquiteto. Isso nunca aconteceu, pô. É certo? Então, eu acho que o centro do problema do conhecimento é claro que é a consciência individual que busca o conhecimento. Não é isso? E se é assim, nós entendemos que um conhecimento que se constitui de medições verificáveis por toda uma comunidade e que é baseado, vamos dizer, numa limitação inicial do campo, que aceita convencionalmente por toda esta coletividade, jamais poderá ser o modelo do conhecimento. Em hipótese alguma. Por quê? O conjunto desses campos que são estudados, vamos dizer, pelas várias ciências, eles todos são obtidos a partir de recortes que no início a própria ciência não pode verificar. Nisso. E que, a rigor, jamais poderão ser verificados de maneira alguma. Por quê? Porque tudo que a ciência faz já está baseado nesse recorte e não pode sair fora deles. Então, a partir do momento que você delimitou o campo de uma ciência, assentou um conjunto de métodos que são, vamos dizer, aceitáveis e respeitáveis e consensuais para o estudo daquela coisa, você jamais pode retroagir sobre os fundamentos dessa ciência e colocá-los em discussão pelos mesmos métodos desta ciência. Você vai ter que sair do campo delas, né? E você vai ficar em aberto. Quer dizer, quando uma ciência entra em crise, é exatamente isso que acontece. Quer dizer, os seus fundamentos foram postos à prova de tal modo que ela mesma não pode reconstruir esses fundamentos. Então, você vai ter que buscar apoio no quê? Quer dizer, na consciência humana em geral. É isso. E aí, então, voltam a surgir os famosos problemas filosóficos. É isso. Então, é por isso mesmo que, anos atrás, eu defini ciência como uma estabilização provisória de certos problemas filosóficos que, para fins práticos, podem continuar durante algum tempo sendo estudado por métodos fixos e consensuais até que isso decrise e a ciência seja obrigada a rever seus próprios fundamentos. Então, isso quer dizer que a ideia, toda a ideia que fundamenta a história das ciências modernas, que é de que as ciências se tornaram independentes da filosofia, isso é uma farsa. Não tem ciência sem filosofia. Isso nunca aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Né? A ciência é apenas uma estabilização provisória. A ideia de que de alguma ciência que jamais entrasse em crise dependeria de que aquele recorte inicial fosse absolutamente certo e você jamais chegasse a contradições. Mas é impossível, porque esse recorte não é baseado na estrutura objetiva da realidade, não é baseado nas ontologias regionais, como dizia Husserl, mas é baseado no conhecimento que se tem disso dentro de uma certa comunidade, dentro de uma certa época. É um fator coletivo, porém subjetivo, que determina esse recorte. Né? Então, a hipótese de uma ciência que prossiga indefinidamente as suas investigações, sempre coerentes pelos mesmos métodos, e chegando a resultados que podem ser harmonicamente acumulados e articulados uns aos outros, formando uma teoria geral. Isso aí é utópico, isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Seria assim, é como ganhar na loteria, tá, né? Não é todo dia que isso acontece, pode até acontecer, mas nunca aconteceu. Tanto que a ciência mais perfeita, que é a física, tomada na sua manifestação mais alta e mais perfeita, que é a mecânica quântica, ela vive hoje permanente crise de fundamentos, porque ela sabe que não tem fundamento nenhum. Tá certo? Então, se a ciência está em fundamento, então volta aos problemas filosóficos. Ora, a filosofia não é nada mais do que uma reflexão racional sobre o conjunto da experiência acessível, no qual se inclui, evidentemente, aquelas experiências recortadas pelo cientista e que compõem as matérias respectivas das várias ciências. Mas inclui muito mais do que isso. Inclusive, abrange também, vamos dizer, o conjunto total de dentro do qual aquele campo científico específico foi recortado. E inclui os motivos culturais, psicológicos, arbitrários, valorativos, etc., etc., que determinaram essa escolha inicial. Então, por exemplo, se você determina que a experimentação científica é o único critério definitivamente válido, tá certo, para qualquer ciência, então você exclui a possibilidade de que qualquer ciência cuja estrutura e cujo objetivo não seja estudar regularidades repetíveis venha algum dia ter validade científica. Isso inclui todas as ciências que são de ordem histórica. Por exemplo, a famosa história natural. A história do cosmos. Nós não podemos submeter a história do cosmos a teste. Ou, por exemplo, a biologia evolutiva. Nós não podemos submeter a evolução a teste. Então, você vai ter que basear em dados que não são obtidos por experiência científica, mas em dados que simplesmente foram tirados do contexto da factualidade observável. Acontece que a factualidade observável é, por definição, em quantidade inabarcável. Então isso quer dizer que qualquer massa de fatos que você colha para comprovar uma teoria não pode ser submetida a teste reverso. E não podendo significa que jamais vai provar nada. Por quê? Vamos supor que você coletou 3 bilhões de fatos que comprovam uma teoria geral que você inventou. E você coletou também 3 bilhões de fatos contrários? Não deu tempo. Nunca vai dar tempo. Você está entendendo? Então é por isso que coisas como teoria da evolução ou design inteligente jamais serão provadas nem impugnadas. Por estes métodos. Pode ser provado e impugnado por outros métodos. Mas supondo, vamos dizer, uma ontologia. Então é por isso, vamos dizer, que o debate de teoria de evolução e design inteligente é um debate inteiramente absurdo. Porque, em primeiro lugar, você teria que provar que uma coisa exclui a outra e que a outra exclui a uma. É possível isso? Se você prova que por trás de tudo que existe no mundo físico existe uma coerência, um plano inicial, uma intencionalidade. Você pode provar que isso exclui a hipótese de que dentro desse plano aconteça a evolução animal? Não. E se você, vamos supor, você provou a evolução animal, somou tudo, você pode provar que ela é absolutamente aleatória e irracional? Pode a ciência provar a irracionalidade da sua própria teoria? A arbitrariedade da sua própria teoria? Não, não tem jeito de fazer isso. E se você provasse que foi tudo arbitrário? Você provou. Você pode provar que esse arbitrário não foi intencional? Porque planejado é uma coisa, intencional é outra. Deus planejou fazer tudo caoticamente, tipo. Não pode ser as hipóteses. Então, eu digo, eu não sei o que as pessoas estão discutindo. Eu simplesmente não entendo. Eu sei que quando eu li A Origem das Espécies pela primeira vez, quando chegou no final, Charles Darwin formulava a teoria do design inteligente para explicar tudo aquilo. E hoje em dia, os caras que se dizem discípulos de Darwin são os caras que mais combatem o design inteligente e não dizem sequer que estão tomando partido de uma parte da teoria de Darwin contra outra parte da teoria de Darwin. Então, eu digo, isso aqui é o debate que se dá nas mais altas esferas aí. Então, é claro que é um baixo nível tremendo. Conversa de louco. Conversa de louco. Não, que não tem a sua importância cultural, pelo menos como sintoma da época em que nós estamos. Eu, quando confesso, examino esse problema daqui, dali, dali, eu vejo o seguinte, eu não vejo nem como equacionar esse problema. Nem como formulá-lo, ou formular o problema. Todas as maneiras que eu tento formular, eu vejo alguma contradição lá dentro. Não contradição no sentido que aquele idiota viu, mas contradição efetiva, contradição objetiva, real. Então, eu digo, bom, talvez o burro seja eu, né? Talvez eu é que não consiga, né? Talvez haja uma limitação do meu cérebro, né? E o debate talvez tenha tudo claro, está tudo explicado, e eu é que não estou entendendo nada, né? Mas até o momento eu sou obrigado a dizer, olha, eu realmente não estou entendendo o que eles estão falando, e acho que não estão falando de nada, né? Então, para que você provar que a teoria da evolução não aconteceu, não adianta você apelar para um design inteligente. Você tem que mostrar que as espécies animais são fixas. É possível você provar isso? Claro que não. Assim como você não pode provar que elas evoluíram. Você pode apenas acumular indícios em favor de uma coisa. Como você encontrará indícios em favor da outra? Então, por exemplo, todos os animais evoluíram, menos a barata. As baratas encontradas nas épocas, nos estratos geológicos mais profundos, são iguais às baratas de hoje. Então, digamos, se existe um princípio geral, que é o próprio fundamento da evolução dos seres vivos, por que raio especificamente este ser desprezível permaneceu indiferente a isso? Quer dizer, eu não vejo nenhuma possibilidade de provar a teoria da evolução sem você explicar por que às vezes ela não aconteceu. Mas se ela é o princípio geral, ela tem que ter acontecido. Então significa o seguinte, não está havendo uma diferenciação clara entre o que é um princípio geral e o que é um mero acúmulo estatístico de fatores. Acúmulo estatístico, por mais que você some, nunca vai dar um princípio geral. Não é isso? Também, outra coisa que eu nunca entendi é, o Richard Dawkins diz, por exemplo, que existem mudanças aleatórias, acontecem simplesmente porque sim, e em cima delas opera, então, a seleção natural. Quer dizer, houve 20 mudanças e uma deu certo, por exemplo. Ou 20 mil mudanças e uma deu certo. Não é isso? Eu digo, mas peraí, mas o que quer dizer dar certo? Por exemplo, um órgão em formação que já não serve para as suas funções antigas e ainda não serve para as suas funções futuras, como pode ser dito um sucesso? Para ser um sucesso, seria necessário que este semi-órgão desempenhasse imediatamente alguma função útil, independentemente das suas transformações subsequentes. Nesto? Então, teria sido necessário que se acumulassem mudanças aleatórias num número infinito, né, seguido da formação de um órgão que, já não servindo para suas funções anteriores nem para as futuras, desempenhasse uma terceira função no ambiente imediato. Só que depois haveria outra mutação, e outra mutação, e outra mutação, e outra mutação, e outra mutação. Então você imagina quantas mudanças do ambiente seriam necessárias para que todos esses semi-órgãos, no decurso da sua formação, encontrassem a cada vez uma nova utilidade que os tornasse um sucesso. Então, por exemplo, tem aqui um bicho que tinha nadadeiras e aquilo começa a encolher para virar patas. Né? Então já não é uma nadadeira, ainda não é uma pata. É uma nadapata, né? É certo? Então, tem que ficar lá agitando suas nadapatas. E aquilo é de uma utilidade tão extraordinária que você diz, essa espécie animal é um sucesso. Quer dizer, a noção da seleção do mais apto, a noção do sucesso, aí para mim virou apenas um flatus vocis, não quer dizer nada. Então, tem um problema que eu gostaria que os, né, biólogos evolucionistas esclarecessem. Né? Como órgãos em formação podem ser um sucesso? Né? A mim me parece ao contrário, que eles representariam uma grave inadaptação, né, de um bicho que não consegue desempenhar as suas funções anteriores nem as funções subsequentes. E que isso, muito provavelmente, o condenaria à extinção. A hipótese de que todas essas mutações, né, que resultaram, entre aspas, na formação de uma espécie X, poxa, fossem sucessos, eu digo, olha, isso é o que eu chamo de uma história de sucesso. Porque qualquer mudança que o bicho sofre sempre serve para alguma coisa. Mas se todas as mudanças servem para alguma coisa, vai, qual é a diferença entre as mudanças bem-sucedidas e as mal-sucedidas? Então, quer dizer, o quadro intelectual dessa coisa toda é uma mixórdia. Então, bom, eu entendo um pouco de biologia evolutiva, mas alguma coisa de lógica eu entendo. E eu sei que uma teoria, para ela merecer ser discutida, ela pelo menos tem que ter, vamos dizer, uma estrutura lógica internamente coerente. E eu não vejo que essa condição se cumpra. Tá certo? E eu também não vejo como você vai poder opor a isto a teoria do design inteligente. Então, o design inteligente foi tão inteligente que tudo já estava resolvido desde o começo e todas as espécies já vieram prontinhas e certas. Não é isso? Não é possível, porque houve espécies extintas. Então, isso é a mesma coisa que dizer, peraí, o design inteligente parece não ter sido tão inteligente assim. Ou ele foi inteligente na sua estrutura geral, mas destinado a realizar-se através de uma série inumerável de fracassos. E se houve essa série inumerável de fracassos, isso significa que a tradução material da inteligência divina não é tão, não podia ser tão perfeita quanto a própria inteligência divina. E, na verdade, seria até metafisicamente impossível, porque você está falando de um mundo material e finito, que pelo simples fato de ser finito já tem uma limitação que o torna inferior à inteligência infinita que o criou. Então isso quer dizer que você jamais vai poder provar que o design foi totalmente inteligente, porque elementos de ininteligência e de absurdidade têm de estar presentes na estrutura do cosmos Porque senão ele seria tão perfeito quanto a inteligência divina mesma. Né? E aí você teria um Deus material, como, né, o Deus do Teilhard de Chardin. Quer dizer, as duas teorias chegam à absurdidade. Entendeu? Então, eu estaria disposto a ceder, vamos dizer, e dizer que aconteceu um pouquinho de um pouquinho da outra. Tá certo? Mas, como princípio geral, nenhum me explica nada. Então, isso aqui é para dar para vocês a ideia do estado de crise que está a alta inteligência contemporânea. Da humanidade toda. Da humanidade toda. Então não é só o Brasil que está ruim. Não, não. O Brasil, peraí, isso aqui, o Brasil, o problema do Brasil é outro. Uma coisa é você falar de crise das ciências, né? Outra coisa é você falar de ignorância total e inépcia total. E, de certo modo, o Brasil é preservado desse debate, não é isso? Porque isso tudo só aparece lá através daquele senhor, como é que chama, não sei o que, Hélio Schwarzman. Hélio Schwarzman, quem fala, escreve isso, é Hélio Schwarzman, é Frei Berto, Leonardo Boff. Então, você não vai fazer disso aí, fazer o grande debate científico contemporâneo. Né? Então, peraí, tá vendo uma pergunta aqui? Faz pergunta com voz alta para o pessoal poder ouvir. Olá, então, mas o que eu quis perguntar é o seguinte: o fato simplesmente de você deixar o Brasil não significa que você vai conseguir compreender melhor a estrutura da realidade? É claro que não. Claro que não. Você pode estudar em Oxford. Quanto idiota já voltou com o diploma de Oxford para o Brasil? É melhor que os piores. Voltaram com o diploma de Oxford, de Cambridge, do MIT. E, excetuando aqueles que estudaram uma área muito específica e no qual você encontra sempre algumas capacidades brilhantes. Outro dia eu mesmo vi uma entrevista de um climatologista falando com o negócio de aquecimento global. Fiquei impressionado com o conhecimento do cara. Clareza, solidez, seriedade. Tem esse tipo no Brasil, claro. Essas vocações científicas, elas têm essa peculiaridade. O sujeito é fanático por aquilo. Então, mesmo que ele seja o pior ambiente intelectual do mundo, ele não larga aquela coisa a vida inteira, então alguma coisa acaba sabendo. Né? Agora, também você não pode esquecer que o camarada da área de ciências exatas ou ciências naturais, ele tem um certo orgulho profissional. Esse orgulho profissional é ditado, no fundo, pela confiança que ele tem no ideal de ciência. Esse ideal sempre existe. Ainda que ele não se realize, é ele que norteia todos os esforços. Um pouco disso sempre se conserva vivo na alma humana do praticante de ciência, mesmo nas piores condições intelectuais possíveis. Tá certo? Então, quando eu falo, vamos dizer, da passagem do estudante da miséria brasileira para, vamos dizer, o topo da discussão intelectual, ele precisa ver que em algumas áreas dessa discussão, ele só vai encontrar confusão. Ele não vai encontrar resposta. E ao contrário, ele tem que estar preparado para a possibilidade de ele botar um pouco de ordem na coisa. Então, ou seja, vocês têm que se preparar para vocês fazerem contribuições ao conhecimento em escala que tenha valor universal. Porque só vocês se colocando aí é que vocês vão poder exercer depois a influência benéfica sobre o Brasil. E você precisa se tornar uma coisa mais forte e mais estável do que o Brasil, né, para você poder influenciá-lo beneficamente. Então, Aristóteles já dizia o seguinte, que numa luta tem um sujeito que cai e outro que fica como está. Quem ganhou? O que fica como está. Né? Então, Quer dizer, a vitória na luta é a capacidade de mover sem ser movido, de transformar sem ser transformado. Tem um sujeito que saiu inteiro, mais ou menos inteiro como entrou. Outro saiu todo quebrado. Quem mudou mais? Essa observação é fundamental. Então, isso quer dizer que a estabilidade, a permanência, é condição sine qua non de poder exercer uma influência. Então, Lao Tzu dizia que o melhor do governo é aquele governo que não faz nada, que ele simplesmente está lá. Porque se o governo começa a mexer muito, ele mesmo entra dentro do caos social e se dissolve e cai. Então, aqui na vida intelectual também é a mesma coisa. Quer dizer, você tem que ter uma estabilidade, uma permanência, uma firmeza que te permita, então, exercer a influência benéfica. Se você mesmo entra no redemoinho aí, você não vai influenciar nada, você vai levar porrada tudo para lado. Então, isso quer dizer que as suas contribuições, ela tem que ter uma solidez permanente. Se você não é capaz de fazer, vamos dizer, descobertas na ciência, criações na arte, tal, que tenham um valor permanente que se prolonga para muito além do seu tempo, você não vai fazer nada pelo Brasil. Então, quer dizer, nós estamos aqui tentando formar, vamos dizer, grandes pensadores, grandes escritores, grandes homens de ciência, tá entendendo? E eu sei que você tem a capacidade de ser isso, eu sei pelas suas perguntas que me chegam. E eu sempre soube que o Brasil tinha essas pessoas. O único problema é como jogar uma rede suficientemente ampla para pegá-los. Escondido está um no Amazonas, outro em São Tomé das Letras, outro lá em Pedro Juan Caballero, tá entendendo? As pessoas não têm contato nenhum entre si, estão completamente soltas. O simples fato de juntá-las, de fazê-las ouvir um discurso comum, já dá uma força monumental para elas. Né? Então, esta é a primeira vez que se junta no Brasil, primeira vez na história brasileira, né? Que se junta uma massa de talento nacional, capacitada. Nunca se fez isso. Porque você poder juntar as pessoas geograficamente é quase... é utópico. Então... por isso é que eu não tenho a menor dúvida de que este, só em matéria de educação, no momento, só este experimento tem algum futuro, o resto não tem. O que quer que se esteja fazendo de educação no Brasil, perde tempo total. Então, isso também precisa entender, a responsabilidade está nas suas mãos. Agora, não fique assustado com a responsabilidade. Porque foi ela que vocês vieram buscar. É isso. Então, e note bem, você também não pode encarar essa responsabilidade intelectual com os olhos do ambiente submedíocre no qual você está. Porque do ponto de vista desse ambiente, a pessoa capacitada para esse tipo de trabalho que eu estou mencionando, ou é um deus, ou é um monstro de presunção. Quando nós não somos nenhuma coisa nem outra, nós somos apenas profissionais sérios da área da inteligência, como sempre existiu e sempre existirá. É que o profissional sério, né, dos estudos é um tipo desconhecido no Brasil. Ele não faz parte da galeria de personagens, né, que entra no debate cultural, político brasileiro. Isso, para vocês verem, o ponto onde nós chegamos. Olha, eu comecei a ficar assustado com isso quando eu vi que justamente tudo que era enormemente bom no Brasil, tudo que era anormalmente bom, era justamente o que era esquecido. E, na melhor das hipóteses, davam importância ao que era medianamente bom, ou medíocremente bom. Quando não, aquilo que absolutamente não valia nada. Por outro dia eu estava conversando, recomendei a um amigo meu que lesse o romance do Zé Geraldo Vieira. O Zé Geraldo Vieira é um escritor melhor que o Machado de Assis. É o mais importante escritor brasileiro do século XX. Não há nada que se compare, não há nada. Graciliano Ramos, comparado com ele, é apenas um amador. Está entendendo? E, no entanto, se você procura um livro dele na livraria, não tem edição. José Geraldo Vieira. Né? Então, ora, e pior, enquanto ele viveu, todo mundo sabia disso. Por quê? Porque havia um ambiente de escritores e de bons leitores até os anos 50, 60, capaz de absorver o Zé Geraldo Vieira. Absorver, processá-lo e compreendê-lo até um certo ponto. Não é isso? E eu sou capaz de datar, não aqui, não lembro a data precisamente, mas posso datar o ponto em que a obra dele se tornou incompreensível para o público. E esse ponto foi um ensaio do Antônio Cândido, em que ele, reconhecendo os méritos do escritor, etc., etc., tentava fazer dele uma análise marxista e, né, situar os personagens dele sociologicamente em termos de classe social. Bom, a partir daí, quem quer que lesse isso, se você assimilou isso, você nunca mais vai entender o Zé Geraldo. Nunca mais na sua vida. Né? Porque é a mesma coisa que você tentar entender Dostoiévski com base no esquema das classes sociais. Então, tá aí, temos aí mais uma contribuição. Né? O Antônio Cândido foi o sujeito que escreveu o pior ensaio interpretativo sobre o Graciliano Ramos, onde ele, obviamente, ele confunde o autor com o personagem, ele não sabe distinguir o autor do personagem. Né? Quer dizer, que é o erro mais primário que um crítico pode cometer. Né? E ainda assim, é tido como o No Brasil é tido quase como um papa. Né? Quer dizer, eu, Caetano, considero Zé Geraldo Vieira porque é o pior crítico brasileiro que eu li. Antônio Cândido. Antônio Cândido. O que eu falei? Não, não é o Zé Geraldo, Antônio Cândido, perdão. O Zé Geraldo fazia crítica de pintura. E, aliás, era um péssimo crítico de pintura. Os artigos do Zé Geraldo, que ele escreveu na Folha, eram absolutamente incompreensíveis. Né? Mas eu não estou falando dele como crítico de pintura, estou falando dele como romancista. Né? Não que os artigos fossem mal escritos, eram maravilhosamente escritos, você só não sabia do que eles estavam falando. Né? O coitado pintor criticado, quando lia, eu nunca tinha percebido isso. Mas, inclusive, eu não creio que os artigos de crítica literária dele, de crítica de arte dele, tenham sido jamais publicados em livro. Acho que ninguém nem se preocupou com isso. É um aspecto muito, muito menor da obra dele. Né? Ele era a encarnação, vamos dizer, do romancista, quer dizer, o homem que conta uma história. Né? E lidando, vamos dizer, com temas que são, sobretudo, vamos dizer, a responsabilidade moral, né? O perdão, o sentido último da vida, etc., temas que transcendem infinitamente, né, esta pataquada antropológica brasileira. E, ao mesmo tempo, os personagens do Zé Geraldo são geralmente pessoas de muita cultura, que era o ambiente onde ele vivia. Né? Então, são escritores, são artistas, são diplomatas, são chefes de governo, né? São potentados da indústria, do comércio, das artes, etc., etc. E, evidentemente, o mundo de ideias no qual esses personagens vivem está muito acima da preocupação do seu semanestre. Né? Então, vamos dizer, não é o tipo de leitura no qual você vai encontrar, por exemplo, o cotidiano da vida brasileira. Também ele está lá. Mas está lá colocado. Onde ele mexe com isso é também absolutamente genial. Tá certo? Mas está sempre colocado dentro de um quadro que vai, né, infinitamente além disso. E o Zé Geraldo também se caracteriza por usar muito uma técnica poética. Quer dizer, os personagens dele começam a falar de um negócio e daí eles se entusiasmam e vão e criam poemas em prosa de uma beleza assim, alucinante, alucinante, coisa de assim, pirar a cabeça. Né? Então, você pensa assim, bom, mas não há personagens que falam assim. Eu digo, como não? Eu conheci um personagem que falava assim, o Bruno Tolentino falava assim. O Bruno Tolentino, você conversar com ele, ele compunha obras literárias na conversação, que era uma coisa, ou de uma beleza, ou de um humorismo, ou de uma profundidade extraordinária. Né? Então, eu digo, bom, não reflete, evidentemente, a sociedade brasileira, né? Mas reflete o estado do mundo, e é disso que o Zé Geraldo está falando. Como concepção do mundo, como riqueza de perspectivas, como compreensão dos problemas mais profundos da alma humana, fala, bom, nada há na literatura brasileira que se compare com o Zé Geraldo. Nada, nada, nada, nada. Você pega o mundo do Brasil, mas é um mundo pequenininho assim, comparado com isso. São dois ou três símbolos e olha lá, acabou. Não que não seja um grande escritor, é um grande escritor dentro das suas limitações. Machado. Eu acho que o único sujeito que está na altura assim, do Zé Geraldo Vieira é o Machado de Assis. Mas também a coisa do Machado é muito outra. O Machado sempre lidou com um meio social limitado e deprimente. O universo do Machado é constituído de personagens sem nenhuma grandeza, mesquinhos, mentirosos, farsantes. É a maior galeria de mentirosos que tem na literatura universal, a obra do Machado. Muitos deles semiloucos, tá certo? Mas eu digo semiloucos porque são pessoas que circulam na sociedade e que ninguém percebe que é louco, mas quando você vai ver, está completamente louco. Quer dizer, um louco no meio de loucos que não percebe que ele é louco. Né? Então, isso aí, vamos dizer, é o... Pega uma cigarra para mim no meu casaco. Tem. Me dá o seu aí, enquanto isso aí. Então, ao passo que o tema do Zé Geraldo é a história do mundo. Os personagens dele, assim, assistem a Guerra de 14, o Tratado de Versalhes, a aparição de Fátima, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Segunda Guerra, eles assistem tudo isso, eles estão lá no meio. Né? Então, aqui é um campo de referência enormemente maior que o do Machado, e são, dentre esses personagens, muitos têm uma grandeza, ou uma grandeza trágica, ou até uma grandeza moral, grandeza intelectual, fora do universo do Machado. É mais fácil você fazer literatura com personagens medíocres e ruins. Não é isso? Então, agora, quando você pega um personagem que tem grandeza, digo, opa. Quando você, por exemplo, você pega o idiota do Dostoiévski, que denomina idiota ironicamente, o príncipe Mishkin não é um idiota de maneira alguma, é um santo. Não é isso? Então, você vê que para dar um sinal dessa santidade, dessa capacidade quase profética, tal, o próprio Dostoiévski teve que usar um procedimento irônico. Não é isso? O Jorge Benanou escreveu o Diário de um Parco da Aldeia, que é a vida de um santo. Ele teve que retratar a vida do santo através dos olhos ingênuos do próprio santo, que não tem a menor ideia de quem ele é. Entendeu? Então, são coisas difíceis, né? Por exemplo, você retratar, vamos dizer, grandes virtudes humanas, a generosidade, a coragem, tal, isso é muito difícil em literatura. É mais fácil você retratar um bandido, um cara perverso, tá entendendo? E o Zé Geraldo não tem medo disso, não. Ele vai e mete as caras. Tá, né? Então, vamos dizer, eu até entendo, vamos dizer, que o mundo dele é um mundo de belezas e virtudes que são desconhecidas na sociedade brasileira em geral. Então, para o padrão de verossimilhança aceito nesta sociedade, aquilo é inverossímil. Agora, foi também a impressão que eu tive quando eu li a primeira vez. Então, me parecia, os personagens me pareciam assim, exagerados, como os personagens do romantismo. Eu tive que viver uma vida inteira, né, para conseguir olhar as coisas um pouco mais de cima, né, e ver que essas coisas existem. Porque o que é ruim, o que é estúpido, o que é medíocre, o que é deprimente, bom, você vê na vida todos os dias, em qualquer ambiente que você esteja. Né? Agora, por exemplo, quando você descobre, vamos dizer, por exemplo, a genialidade verdadeira. Eu conheci alguns gênios, né? Pessoalmente ou não, mas, por exemplo, o Mário Ferreira. Como seria imaginar o Mário Ferreira como personagem de ficção? Personagem de um romance. Seria extremamente difícil. Então, muito mais difícil do que você retratar um idiota. Um idiota genuíno, não um idiota como o Príncipe Michigan. Então, vamos dizer, entre os personagens dostoiévskis, você encontra, de vez em quando, gênios. Você encontra gênios, você encontra santos, e você encontra também gênios do mal. Na literatura brasileira não tem nenhum gênio do mal. A maldade dos personagens marginalizados é aquela maldadezinha pequena, miúda, mesquinha, que a gente vê na vida todos os dias. Então, você, na escala dos... Na escala do Aristóteles e Fry, né? Feita conforme a grandeza dos personagens. Né? A literatura brasileira só tem personagens dos dois últimos níveis. Esse é personagem do incapaz, do sujeito que é vítima das circunstâncias, e, vamos dizer, da pessoa comum. Não passa disso. Para você mostrar, por exemplo, um ato de coragem na literatura brasileira é tão difícil que, quando consegue, por exemplo, na novela A Hora e Vez de Augusto Matraga, de João Guimarães Rosa, que é um sujeito, vamos dizer que é um herói. Ele morre, né, para defender uma comunidade lá de religiosos que está sendo atacada pelos mesmos bandidos que o haviam atacado. Né? Então, em vez da sua vingança, como ele queria no começo, a vingança se transformou num ato de autodoação e de autossacrifício. E não só para fazer isso, o João Guimarães Rosa teve que usar toda aquela linguagem complicada dele, tirando, portanto, vamos dizer, o realismo, que não é uma narrativa realista, é uma narrativa poética. Mas ainda, quando isso foi transposto para o cinema, pelo Roberto Campos, Roberto Santos, né, que era um cineasta meio marxista, ele teve que rebaixar o nível moral do personagem e mostrar o ato de heroísmo do Augusto Matraga como uma estupidez, uma gratuidade, uma bobagem. Você vê até que ponto a nossa literatura tem dificuldade de se elevar acima de um certo, né, nível de preocupações. Então, o único sujeito que nos deu personagens de grandeza real, eu digo, bom, esse foi o Zé Geraldo. Isso quer dizer que a imaginação dele entra em certos domínios que não fazem parte do que nós usualmente chamamos cultura brasileira. Então, eu digo, olha, o Zé Geraldo foi jogado no lixo. O Antônio Carpu foi jogado no lixo. O Mário Ferreira foi jogado no lixo. O Gilberto Freire nunca foi jogado no lixo porque era um homem rico, poderoso, né? E porque ele teve a esperteza de fazer fama no campo internacional primeiro, né? Ele se, depois que o mundo inteiro falou bem do cara, falou, bom, aí no Brasil o cara ficou inibido. Mas mesmo assim, você vê que eles ficaram, todo mundo ficava mordido por causa da fama do Gilberto Freire. A sessão de homenagem, entre aspas, ao Gilberto Freire na USP, a que eu assisti, tive o desprazer de assistir, foi assim, foi um festival de dor de cotovelo. Os caras estavam assim, eles estavam realmente mordidos de que o Gilberto Freire tivesse tanta qualidade. Eles não aceitavam isso. Então, isso quer dizer de que, mesmo nos melhores tempos, né, da cultura brasileira, os que eram melhores já ficavam no segundo plano. Você aceitava, você tinha que era um ambiente iluminado, que todo mundo conhecia, era, vamos dizer, as pessoas que, os escritores que eram bons, mas não tão bons assim. Isso quer dizer que os verdadeiramente grandes nunca foram assimilados. Né? E é, tal como eu disse no livro O Futuro do Pensamento Brasileiro, é desses que nós temos que partir para criar uma nova cultura brasileira. Temos que ignorar o resto. Tudo que foi feito até hoje tem um valor meramente documental e quase documento de uma patologia. Quer dizer, é uma cultura que se deprime a si mesma, que tem uma visão deprimente e amesquinhante da espécie humana. E que, em geral, não chega a tocar no problema do sentido da vida, porque o sentido da vida está para além do horizonte de consciência dos seus personagens e, portanto, também dos seus autores. Tem uma rara exceção, de vez em quando brilha uma luzinha aqui ou ali, mas onde você vai ver coisa de efetiva grandeza é naquilo que ficou considerado marginal. Então, ora, em todas as literaturas existem autores marginais. Às vezes porque eram, vamos dizer, autores muito diferentes, muito esquisitos. Como, por exemplo, na França, Léon Blois. Né? Léon Blois, ele falava mal de todo mundo. E com tal rancor, né, que ninguém queria ler aquele negócio. Pô, né? Agora, é um escritor de enorme valor. Né? Então, ele pode ficar esquecido um tempo, fica marginalizado, mas depois recupera. Não é isso? Agora, assim, dos principais escritores, principais pensadores ser jogado fora, também é outro fenômeno inédito na história do Brasil. Quer dizer, aqueles que deveriam constituir as colunas mestras da civilização, da alta cultura, são jogados no lixo. Então fica aí, entre outras coisas, a recomendação. Zé Geraldo Vieira é um autor essencial da cultura brasileira. Na literatura brasileira não tem coisa melhor do que isso. Não tem e não terá tão cedo. Bom, vamos fazer uma pausa assim para responder umas perguntas. Né? Então, tinha um terceiro ponto que eu queria complementar, que é a questão do método confessional, mas eu acho que talvez alguma pergunta aqui me dê a chance de entrar nesse assunto. Vamos ver. Primeiro pegar as perguntas mais fáceis. Humberto pergunta. Na aula passada, você disse que a antipsiquiatria foi criada por dois agentes da KGB. Você citou o Ronald Lang, o outro deve ser o David Cooper. Minha pergunta é, onde posso encontrar a fonte dessa informação? Bom, houve um equívoco ali. Os caras que trabalhavam, o sujeito que era da KGB mesmo era David Cooper, e isso foi contado pelo Ronald Lang. E o outro sujeito, que era um agente não da KGB, mas do Partido Comunista Italiano, era o Franco Basaglia. Eu estou escrevendo um artigo a esse respeito, e logo vou dar lá todas as fontes. Eu não me lembro aqui, né, o nome dos trabalhos, não eram livros, eram trabalhos publicados na revista acadêmica. Eu não tenho aqui a citação de cor, mas eu logo forneço isso para você. É, aqui tem uma sugestão. José Luiz, uma das coisas que sempre gostei do seu programa de rádio é a invocação inicial para a intercessão da Santíssima Virgem e a São Pio de Pietrelcina. Gostaria de propor uma sugestão, que espero não seja um abuso, que tal dedicar esse curso à Santíssima Virgem, pedindo seu auxílio para que dê os frutos que nós esperamos dele, especialmente para que contribua para o saneamento espiritual e intelectual do Brasil. É uma grande sugestão, está aceita esse curso. Se ainda não foi dedicado nominalmente à Santíssima Virgem, é claro que é dedicado a ela desde o início. Eu acho que é da intercessão dela que depende todo o curso da história do mundo nos próximos anos. Ela mesma disse isso. Eu ainda acho que o milagre de Fátima é um acontecimento central da história do século XX. Eu acho que não tem como não perceber isso. Então, logo você simplesmente estuda um pouco do que aconteceu ali. E eu acho que podemos não só dedicar isto à Santíssima Virgem, mas dedicá-lo no intuito de que o nosso esforço seja aceito como prece para que o Santo Padre consagre a Rússia ao Sagrado Coração de Maria, como ela pediu que fosse feito. Enquanto esse negócio não for feito, a Igreja não vai parar de cair, né? Então, está feito. Obrigado, Zé Luiz. Felipe Paladão, gostaria de saber que importância o senhor dá a Essa de Queiroz como romancista. Como romancista não dou tanto, mas ele é um grande artista da língua portuguesa em tudo que ele escreve. Né? O Essa de Queiroz tem essa característica dele ser igualmente perfeito, estilisticamente, tanto nos romances quanto em artigos de jornal, em crônicas e até na tradução que ele faz do As Minas do Rei Salomão. Então, eu acho que ler muito Essa de Queiroz é indispensável para aprender a escrever. Como romancista, eu acho que ele só acertou mesmo a mão nos maias, porque como ele tem aderido aos princípios da escola chamada naturalista, quer dizer, de tudo explicado pelas leis da fisiologia ou coisa assim, então os personagens dos primeiros romances dele são muito rasos. Eles não têm profundidade moral. Eles são verdadeiros idiotas movidos pelos seus instintos, né? Então, é a expressão de uma situação social extremamente pobre e deprimente. Mas, quando chega já na ilustre casa de Ramírez, ele já consegue fazer do seu personagem um símbolo de Portugal, com todas aquelas hesitações, aqueles vais e vens, aqueles extremos de covardia e coragem, de inteligência e burrice que tem o Gonçalo Mendes Ramírez, né? Ele é explicitamente oferecido como símbolo de Portugal, então ela tem uma dimensão simbólica a mais. E nos maias a coisa já assume uma dimensão trágica. Então ele provou que podia ser um grande romancista nos maias, né? Pena que ele não tenha descoberto isso desde o início. Ele foi, vamos dizer, uma vítima de modas intelectuais limitantes, né? Mas ele mesmo não era um camarada limitado, quer dizer, ele tentou. Eu acho que se você, por exemplo, ler os maias, você vai ver que o chefe da escola naturalista, Emílio Zola, nunca escreveu um livro tão bom quanto os maias, né? Então, você vê um escritor de maior talento que, de certo modo, se prejudica por seguir um outro escritor, não do mesmo gabarito, mas que está na moda. Aqui, Gabriel Melati. Interessei-me bastante pela restauração da língua portuguesa, que o senhor comentou na aula 39, dia 2 de janeiro. Não só pela sua importância, mas também pelo impacto que a degradação da língua teve em minha vida em particular. Então, logo terminei essa detestável perda de tempo que é o ensino médio, resolvi escrever um livro. Então, me deparei com um fato curioso. Tanto a língua que eu falava em casa quanto a língua formal soavam tanto falsas e não expressavam com exatidão nem o que eu pensava, nem o que eu via na realidade. A convivência com os meus coetâneos e a excessiva leitura de livros traduzidos haviam me ensinado um português aleijado, débil, sem caráter, que não servia para muita coisa. Sem contar as minhas deficiências pessoais, é claro, com uma falta de sinceridade, etc. Eu trabalhando nisso até hoje, mas só percebi com clareza após ouvir suas explicações. Bom, isso é um problema que está no fundo da alma de todo mundo no Brasil. Quer dizer, quando eu digo que a língua foi estragada, isso quer dizer que ela não dá conta da experiência real humana. Em parte, nós já tínhamos essa limitação antes, porque a noção de experiência real humana que a literatura brasileira veiculava era de uma experiência empobrecida. Quer dizer, que sempre ia para baixo e que só lidava com os dois primeiros andares da escala de Aristóteles e Fry. Portanto, reflete uma concepção amesquinhante. Não é isso? Nos raros momentos em que tentava sair disso, tentava às vezes impor uma concepção mais altas qualidades em lugares que você não podia encontrá-las de maneira alguma, como por exemplo o herói do romance Quarup, do Antônio Calado, que é um padreco da teologia da libertação que entra para a guerrilha. Tá certo? Então a decisão quando ele entra para a guerrilha, né, é como se aquele personagem tivesse crescido, né, formidavelmente, quer dizer, parte da identificação da guerrilha brasileira como o momento mais heróico da nossa história. Mas eu, sinceramente, não vejo nada que possa haver de heróico em você deixar a bomba no aeroporto para matar um monte de gente que não tem nada a ver com a história, né? Em você jogar um caminhão cheio de bomba para matar um guardinha na porta do quartel, ou, né, encostar a metralhadora na cabeça de caixas de banco, coitadinhas, né, a mulher tremendo. Não, eu não vejo nada de heróico, nada disso, né? Então, fica uma coisa totalmente falsa e, no fundo, levada por um desejo de propaganda política absolutamente injustificado. Então, a introdução, vamos dizer, do elemento heroísmo é uma coisa que funciona ali no Augusto Matraga por causa da sua falta de pretensões. O Augusto Matraga é um sujeito que foi assaltado por um monte de bandidos, assaltado, surrado, e que é recolhido por um padre, o padre cuida dele e tal, e ele só o tempo todo pensando na vingança, pensando na vingança, pensando na vingança. Né? E no último momento, aquela vingança, pela força da circunstância, se transforma num ato de autossacrifício, de doação. Então não é bem o heroísmo, é quase o martírio aceito, né? Aceito como um destino dele, é a salvação do Augusto Matraga, né? Então, por causa desse fundo religioso, a coisa adquire uma profundidade que a história parecia não ter até aquele momento. Mas a presunção do padreco da teoria da libertação no Quarupi é realmente uma coisa indigesta. Né? O livro tem passagens muito boas, certo? Coisas memoráveis no livro. Né? Agora ele prossegue aqui. Existe algum estudo sobre a degradação da linguagem? Não, no Brasil eu não conheço nenhum estudo. Isso precisa fazer urgentemente. Tá certo? Eu acho que alguns de vocês podem se preparar para isso e devem se preparar para isso, aqueles que tiverem essa vocação. Nós vamos ter que documentar isso aí. É isso. Então, quando chegar a época de fazer isso, eu tenho várias sugestões para dar. A sugestão é que, aliás, já fui soltando um pouco aqui, um pouco em outros cursos. E daí prossegue. Quanto à restauração da segunda pessoa do singular do plural, a ideia me entusiasma. Mas como isso poderia ser feito na prática? Eu digo, simplesmente nós temos que começar a escrever assim. Nós temos que usar a primeira, a segunda pessoa do singular, do plural, nos nossos escritos, a partir de um certo momento. E eu acho que nós podemos fazer isso até, poder combinar entre nós. Né? No momento que chegar a hora de você começar a publicar a coisa, todo mundo usar isso ao mesmo tempo e não aceitar a aclamação. Depois de começar a escrever assim, bom, reintroduzir isso na própria fala, na expressão oral, e a partir da, vamos dizer, nós podemos criar uma moda literária com isso, e isso se impregna e logo se espalha por toda a população, sem grande dificuldade, eu acho que isso. E, olha, nós fazemos isso, é salvar a comunicabilidade no Brasil. Isso é obrigação nossa. Não está ainda na hora de a gente fazer, porque, por enquanto, a nossa atividade aqui é interna, né? É a preparação. Então, quando chegar a hora de fazer, darei dicas. Fazer sozinho não adianta. Aí tem que ser uma geração de escritores que começa a fazer isso. Adalberto Kühler. Segundo o raciocínio da aula anterior sobre os tipos de intuição na interpretação e a questão do contraponto no exemplo da catedral e dos textos escolásticos que levam à interpretação do real significado do texto em si e do que está nas entrelinhas e que diz mais do que o texto em si, exercitei esses ensinamentos na leitura de um livro polêmico que eu não entendia muito, Os Protocolos dos Sábios de Sião, e fiquei assustado de vez que, segundo que concluí, principalmente nas entrelinhas, muito do dito sobre a tomada do poder e a forma para se tomar o poder está sendo utilizado pelos comunistas. Já faço uma observação quanto a isso. Que parece complementar com os ensinamentos de Maquiavel. Fiquei pasmo com a questão da infiltração em todas as esferas do poder e do prestígio, que caminham lado a lado do poder, a questão do uso da mídia escrita, televisiva, etc., para subjugar os desavisados e utilizar os seus propósitos de tomada do poder. Isso antes para mim não estava claro. Assim pergunto, o senhor conhece o livro? Estou certo em minhas conclusões? Ele está sendo utilizado pelo movimento revolucionário? Segundo, existe uma polêmica sobre a autenticidade desses escritos. O professor pode dizer alguma coisa a respeito? Muito bem. Parece que a fonte dos protocolos de Sabção é um romance, uma obra de ficção escrita por um senhor chamado Maurice Joly, sob o título de Diálogos com o Diabo, onde o diabo dá todas essas sugestões. Então, parece que este documento ele foi, vamos dizer, forjado em cima disso. Então, a questão da autenticidade autoral é uma coisa. Agora, a questão do acerto do diagnóstico é outra coisa completamente diferente. Eu acho que daquilo que está, vamos dizer, planejado ali nos protocolos, tanta coisa já se realizou dentro dos nossos olhos, que nós não podemos negar que o sujeito que escreveu aquilo teve alguma intuição do que ia acontecer. Tá certo? Agora, primeiro você tem o problema da autoria do livro, segundo você tem a do acerto diagnóstico, e terceiro você tem da realidade do personagem, né, que ele diz que aquilo é uma assembleia, né, de rabinos judeus que estão a fim de tomar o poder. Né? Então, eu acho que a atribuição daquilo a judeus não faz o menor sentido, porque ao longo da história do século XX, né, os judeus às vezes até se saem bem, mas em geral eles se deram muito mal. Então, se fossem autores do plano, eles fizeram o plano contra eles mesmos, não é certo? A não ser, quando é na hipótese que, vamos supor, você imaginasse uma elite, né, judaica, que está tentando traçar os destinos da história do mundo e que decide oferecer como vítima do plano a sua própria comunidade. Então seria uma coisa de uma monstruosidade fora do comum. Né? Então, se nós perguntarmos, hoje em dia, quem está conduzindo esse processo, você vê que você não tem nenhuma possibilidade de você identificar isso com uma comunidade nacional ou racial em particular. Se você pegar os líderes, né, as forças ativas na implantação de uma nova civilização mundial e de um novo governo mundial, não há nenhuma definição racial ou nacional identificável. Ao contrário, é uma coisa multinacional pela sua própria natureza. Não é isso? Então, que o autor desse texto, ele algo ficou sabendo, ou que algo ele anteviu de maneira muito clara, isso aí não é possível negar. Porque muitos daqueles processos estão realmente acontecendo. Às vezes não com aquela materialidade, quase simploriedade com que são expostos ali, mas você não pode negar alguma realidade aqui. Né? Eu sugiro, por via das dúvidas, que você, quando lê isso, você, onde está escrita a palavra judeu, você tira judeu e põe um X, ou um ponto de interrogação. Quer dizer, alguém está fazendo aquilo. Esse alguém não se define racialmente nem nacionalmente, e é evidentemente um pool de várias entidades, né? Organizações e famílias, né? Incluindo algumas organizações secretas, iniciáticas, etc., etc. Em suma, há um sujeito coletivo muito bem organizado, tá certo? Que está empreendendo essas modificações. Tá certo? Mas, primeiro, não podemos acreditar na história, vamos dizer, quando se fala a expressão muito usada nesse contexto, de poder secreto, né? Você vê que esse poder é muito relativo. Né? Por exemplo, um objetivo permanente desse pessoal, dessa cúpula globalista, foi a fusão de União Soviética e Estados Unidos. Isso foi declarado, né, várias vezes por representantes da elite globalista, inclusive o Rockefeller. E você vê que a queda para a União Soviética não estava nos planos deles. Isso foi inventado por um outro esquema globalista, que é o esquema dos próprios comunistas. Né? Também tem, eu acredito que existem três planos de civilização global simultâneos. Né? Um, está se chamando Ocidental, que está ligado a esse pessoal do grupo Bilderberg, organização trilateral, o CFR, etc. Outro que vem do movimento comunista e da KGB. E o terceiro, que é o plano islâmico. Esses três, obviamente, estão em ação. Às vezes colaboram, às vezes se boicotam um ao outro, mas nenhum dos três tem um controle total do processo. Ninguém tem um controle total do processo. Então nós não podemos... Na expressão poder secreto, há dois problemas. Né? Primeiro, que não constitui um poder, são vários poderes. Segundo, né, que não é secreto absolutamente, que tudo isso está altamente, vamos dizer, documentado. No tempo que o sujeito escreveu os protocolos do Sábio do Senhor, podia estar muito secreto isso e soar tão escandaloso, mas hoje a documentação que tem é tão imensa, tá certo? Que, vamos dizer, até a tentativa de fazer, né, mostrar como autor do processo uma entidade chamada Os Judeus é tão ridícula quanto você dizer que é a maçonaria, ou que é a Igreja Católica, ou que é os jesuítas, ou que é a família Rockefeller. Tá certo? Veja, não tem como você, não há como você atribuir a autoria deste processo a entidades que em si mesmo, cuja constituição em si mesma não depende do mesmo processo. Você não pode pegar uma entidade pública existente, tá certo? E dizer que ela está fazendo uma conspiração no mundo inteiro. Não é possível. É? Os conspiradores, entre aspas, quer dizer, os membros dessa atividade, eles se definem como tais no curso da própria atividade, quer dizer, na medida em que participam disso, que eles se tornam conspiradores. Não é isso? Ou atores desse processo. E como a identidade que eles têm nesta função não é a mesma que têm enquanto membros de tal qual organização não secreta. Está compreendendo? Isso quer dizer que nenhuma entidade existente e reconhecível enquanto tal pode ser autora deste processo, nem mesmo o CFR. Então é necessário que de cada uma dessas entidades participantes haja um grupo seleto, que utilizantes das estruturas daquela organização, mas colaborando com outros grupos seletos tirados de dentro de outras organizações, compõem aí o comando do processo. Então ali você vai encontrar cardeais da Igreja Católica, grandes banqueiros, dignitários maçons, mas atuando ali não enquanto representantes dessas entidades, mas atuando num outro nível, num outro campo de atividade que essas entidades não abrangem. Não sei se está ficando claro o que eu estou falando. Eu só estou querendo dizer o seguinte, as entidades secretas, elas são realmente secretas. Elas não correspondem a nenhuma entidade. Para se falar ao Império Britânico, eu digo, peraí, como que o Império Britânico, né, poderia fazer uma conspiração a nível mundial? O Império não conspira, meu filho. Né? Agora, pode ter duas ou três pessoas aqui em posições importantes, que associadas a outras pessoas em posições importantes, dentro ou da Igreja Católica, ou da comunidade judaica, ou da maçonaria, se reúnem e vão tocando esse processo, se tiverem dinheiro para isso. Não é isso? Então, não faz, o que não foi, eu escrevi um artigo sobre isso outro dia. Não faz sentido atribuir grandes empreendimentos secretos a entidades públicas. É? Isso é um contrassenso. Você pegar um monte de livro que diz, olha, quem está fazendo isso são os judeus. Eu digo, meu Deus, os judeus estão visíveis, você os vê a toda parte, você vê a comunidade judaica, movimento sionista. Não é possível que tudo isso esteja dentro de uma... esteja ativamente, né, metido num empreendimento secreto. A coisa não pode ser secreta e pública ao mesmo tempo. Né? Então, ou então você vê, tem livro, tem que atribui tudo, culpa tudo à ordem jesuíta, né? Ou então a Igreja Católica, ou a maçonaria, isso realmente não é possível. Você não pode conduzir um processo desse se você tiver que discutir isso com todas essas entidades. Não é realmente materialmente impossível. O que é necessário fazer é um grupo seleto de pessoas, muito qualificada, muito poderosa, com muito dinheiro, você está entendendo? Que consegue, em número suficientemente pequeno, para poder se reunir e discutir. Claro que se você pegar a rede inteira de serviços que eles mobilizam para o seu fim, bom, daí é a coisa imensa. Tá certo? Mas as pessoas que participam desse serviço não precisam saber quais são os objetivos de longo prazo. Por exemplo, eles me perguntam, o psicólogo Kurt Lewin. Kurt Lewin criou uma série de técnicas que hoje são abundantemente usadas pela ONU para fins de controle social. Eu digo, Kurt Lewin tinha a clara consciência de que aquelas coisas que ele estava criando iam servir para essa ou aquela finalidade. Não dá tempo do sujeito dedicar sua vida à psicologia experimental, né? E ainda ser o macro planejador de mudanças civilizacionais de grande escala. Né? Então, os indivíduos que participam, que estão a serviço dessa elite, eles não precisam ter clara consciência do que estão fazendo. Mas alguém tem que ter. Por exemplo, se você acompanhar, pega aquele livro do Lippen, que é um dos livros mais importantes a respeito, chama False Dawn, quer dizer, Falsa Aurora, que é sobre a criação, vamos dizer, da religião mundial unificada. É uma farsa em toda a linha. O número imenso de pessoas que participam desse movimento, que é central na nova ordem mundial, é muito grande. Quantos desses você pode dizer que são autores do projeto? Por exemplo, o presidente Bush participou disso. Como Obama também participa. Clinton também participa. E eu acho que eles não dedicaram 3 minutos da vida deles a pensar nisso. Mas alguém concebeu o projeto. E alguém concebeu era alguém que tinha não só cabeça para fazer isso, mas tinha os meios de colocar aquilo em movimento. Tá certo? Então, eu acho que a coisa mais certa é você pensar, quer dizer, numa elite que não tem nome, que não se parece com uma organização, mas que tem intenso contato pessoal há muitos anos. Eu não diria nem que somos, porque alguém pergunta se são os Bilderbergs. Eu digo, eu não posso nem dizer que são os Bilderbergs. Porque, veja, as reuniões dos Bilderbergs são de algum modo acompanhadas por estudiosos externos que não participam daquilo e não gostam daquilo e não aprovam. Tem o livro do Daniel Stulen, ele sabe tudo sobre os Bilderbergs. Isso é uma estrutura criada durante algum tempo. Como comissão trilateral, quer dizer, a unidade mesmo desse processo não tem figura organizacional. Isso é importantíssimo. É? Não tem nome isso. Podemos chamá-la, vamos dizer, da elite condutora do processo. Mas não quer dizer que ela tenha poder sobre o processo total, que tenha uma capacidade de planejamento divino. É muitos estudiosos da coisa atribuem a esse pessoal poderes que eles não têm. Você vê o número imenso de besteiras que eles fizeram, de erros que eles fizeram. Vamos dizer que por volta de 1950, todos os próceres do globalismo acreditavam que no ano 2000 o governo mundial já estaria instalado e funcionando a pleno vapor. E não está ainda. E não está ainda e já está em crise. Veja a crise que deu na conferência de Copenhague. Estava tudo certinho, gastaram dinheiro medonho para impor aquelas coisas, com aquele aquecimento global. Chegou na hora, alguém deu para trás. Alguém fez as contas e, em vez de colaborar com o projeto globalista, decidiu levar em conta um negócio chamado interesse nacional. Os árabes sauditas também deram para trás. Entendeu? Então, claro que tem uma elite que está forçando para que essas coisas aconteçam, para que se instaure um governo mundial, acaba as soberanias, acaba as religiões, você cria uma religião mundial biônica, né? Você ainda vai inaugurar toda uma outra civilização, onde praticamente, quer dizer, todo o quadro da percepção humana vai ser destruído e substituído por bobagens que eles mesmos inventaram, como por exemplo aqui na Califórnia. O Schwarzenegger assinou uma lei que é proibido usar a palavra pai e mãe nas escolas. Né? Porque isso é uma coisa que pode soar ofensivo. Eles querem criar outro tipo de relação familiar que eles mesmo não sabem o que é e que nenhum deles jamais tentaria na sua própria família, porque não é idiota para isso. Né? Então, será que na família Rockefeller ninguém chama o pai de pai, a mãe de mãe? Chama de seu fulano, dona fulana? Claro que não, né? Então, isso aí é feito, vamos dizer, para as massas, para estupidificar a massa. Então, eu acho muito difícil você encontrar aí alguma organização identificável. É claro que, no fim das contas, tudo isso aí é uma ideologia satanista, evidentemente, mas quem diz que é ideologia satanista? Precisa estar personificada numa organização publicamente reconhecida, digo, claro, por que aquilo? Não faz sentido isso. Né? É um grupo de pessoas reais que tem, evidentemente, um suporte organizacional por trás de si, tem dinheiro, e que tem determinadas convicções sobre a sua capacidade divina de remoldar o mundo. E essas pessoas se associam e formam para que aquelas coisas, e forçam para que aquelas coisas aconteçam. Agora, ali, se você encontra um judeu, você diz, ah, são os judeus. Você encontra o cardeal da igreja católica, você diz, ah, são os católicos. Aqui, toda hora eu recebo panfletos de cara protestante dizendo que a conspiração vem de Roma. É. Também encontro, né, tem os caras que dizem que vem do judeu, que vem da maçonaria, que vem de sequência. Não, vem de pessoas que estão colocadas nessas várias organizações, que têm algum poder lá dentro, mas que não se identificam quase na sua totalidade. É muito menos, isso corresponde ao Estado americano. A estupidez maior que pode ter, não, o globalismo é um truque americano, o imperialismo americano. Então, a esquerda brasileira inteirinha pensa isso. Então, eles acham que agora o Obama, né, que é eles estão interpretando o Obama como um imperialista americano. que é um sujeito cuja carreira foi toda paga por dinheiro da Arábia Saudita para ele ferrar com o país dele. Então, mas no Brasil, a esquerda brasileira age com o Obama, um imperialista americano, que está a fim de tomar o Haiti. Então, é claro que aí não dá para discutir. Aí é besteira demais. Estão jogando com estereótipos, e eles mesmo ficam hipnotizados por estereótipos. Né? Que existe o movimento pela instalação do governo global e de criação de uma nova civilização que vai romper com praticamente todo o quadro perceptivo humano e impor um novo, claro que existe, a gente vê isso em toda parte. Mas quando você, quem está empurrando isso ou aquilo, não é nenhuma dessas organizações em particular. Né? Não são os judeus, não são a Igreja Católica, não é a maçonaria. São pessoas que estão lá dentro e que têm entre si um outro tipo de liame, né? Outro tipo de ligação, mais profundo do que dessas organizações. Está entendendo? E eu não tenho dúvida que o principal elemento disso é alguma fé de tipo satanista. Mas que não vai corresponder a esse órgão que tem aqui, um maluco que fundou um negócio chamado Igreja Satanista. E que provavelmente é um João Ninguém, um pé rapado, desde que não tem nada a ver com isso. Então não é o, vamos dizer, o Satanás de comédia. É um satanismo efetivo, muito mais sutil, muito mais elegante. E mais mortífero, claro. Por exemplo, quando você vê as grandes desgraças provocadas no começo da primeira metade do século XX. Nós sabemos, por exemplo, que não existiria a União Soviética sem a ajuda americana. Que não existiria o nazismo sem a ajuda soviética. E assim por diante. Então, quer dizer, você vê que por baixo das divisões de forças aparentes, existem certos laços de unidade muito discretos, né? De pessoas que tinham a ganhar com toda essa desgraça. A ganhar não necessariamente dinheiro, é. Melhorar não se preocupa em ganhar mais dinheiro, não precisa de mais dinheiro. Precisa de poder. Poder é, sobretudo, o poder de matar. Né? Então, se você quer saber quem são as verdadeiras forças agentes, pode ter certeza que elas não se identificam com nenhuma instituição pública conhecida. Mas existem relações pessoais, essas relações pessoais, frequentemente discretas, se sobrepõem aos interesses nominais das entidades representadas por essas pessoas. Está entendendo? Agora, se ele está de fora, ele vê lá um potentado agindo em nome de não sei o quê, da Igreja Católica, da maçonaria, não sei. Ele vai identificar aquilo, dizer, é interesse dessa organização. Se fosse interesse da organização, todos os membros da organização saberiam, estariam todos lutando por aquilo. O que é impossível. Né? Esse assunto é muitíssimo sério, deve ser lidado com... Não é o tipo do estudo que eu recomendo agora. Mas é a referência histórica que você precisa para poder escavar utilmente esse assunto. É muito grande, muito grande, muito grande. Eu dedico uma parte do meu tempo só a coletar documentos. E formar a bibliografia realmente importante, né, que permitam compreender o avanço da mentalidade revolucionária no mundo. Né? E é claro que esta parte toda referente ao globalismo faz parte também. Muitos desses documentos são coisas publicadas em 1809, 1810, dificílimo de alcançar. Então eu digo, olha, eu não tenho nem a documentação que eu preciso ainda. Né? Portanto, a opinião que eu estou dando é meramente experimental. Hipótese. Eu espero obter mais clareza sobre isto. E aqueles que se interessarem por esse assunto podem no futuro até me ajudar nisso aí. Né? Pesquisando determinado. Às vezes eu mesmo. Vejo, para explicar alguma coisa que eu quero saber, eu precisaria saber mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Daí eu faço a lista e falo, ih, isso aqui precisa de uma pessoa que se dedique um ano da vida dela só para rastrear esse negócio aqui. Então, eu tenho bastante bibliografia, bastante documento. Às vezes são artigos de jornal, são panfletos, né? São filmes. Enquanto é que eu comprei, foi um filme de 16mm, que eu nem tenho a máquina para passar ainda, o filme está lá. É material que está em, vamos dizer, em arquivo de computador, é uma multidão de coisas. Eu espero chegar a uma clareza maior quanto a isso. Eu respondi a famosa pergunta do Ortega assim: quem manda no mundo? Bom, de certo modo, a Bíblia já respondeu, falou, é o Satanás. Né? Eu disse, sim, disso aí já sabemos, tá certo? Mas qual é o modus operandi? Qual é a estrutura da ação? Porque, afinal de contas, até Deus, né, age através de uma igreja, de sacerdotes, etc, etc. Você tem que ter as estruturas correspondentes do lado de lá. Então, eu não tenho nenhuma pressa de resolver isso, nem de ter uma opinião, nem de chegar a um diagnóstico final. Eu vou soltando aí as conclusões parciais que me parecem sólidas. Mas, às vezes, as conclusões parciais, elas criam mais problemas do que resolvem. Entendeu? Ah, aqui, essa pergunta. Eduardo Jorge Rodrigues. A minha dúvida é quanto àquele movimento de PHN, Por Hoje Não Pecarei, da Canção Nova. Professor, sempre via minha família falando de quanto era maravilhosa a experiência de não pecar por um dia. Passava a ideia de que aquilo fosse coisa de gente de uma outra classe. Escutei até relatos que havia pessoas que resolveram aderir ao movimento permanentemente e ficar um longo período sem pecar. Tive até vontade de não pecar por um dia também, mas minha promessa não durava os primeiros 30 minutos. Então, minha pergunta é, com tudo aquilo que o senhor disse na semana passada, com o que foi dito desde o começo do curso, tal movimento não seria estupidez do povo no que se refere a que nós não podemos nos privar do mal totalmente? E, bom, olha, Santo Agostinho diz que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Existem vícios que você não pode transmutar, que você tem que cortar totalmente, tem que sacrificar totalmente. Outros, você tem que buscar a raiz boa deles e não permitir que essa raiz seja aproveitada para finalidades más. E isso é um trabalho de alquimia interior, isso é muito difícil de fazer. Sobretudo, você não poderá fazer isso com um pecado em particular. É certo? Não é um raciocínio mecânico de você dizer, estou aqui viciado em tocar punheta. Vamos ver qual é a raiz positiva da punheta, como se não fosse alquimizado. Não é assim, meu filho. Não é assim. Entendeu? Não é um negócio material assim. É. Essa transformação, as transformações, tal como as da alquimia, se dão em algum lugar. Esse lugar é a sua alma, a sua pessoa tomada como totalidade. Aí que seria o forno alquímico, o atanor, onde se dão essas transformações. E, vamos dizer, eu estou falando pela minha experiência pessoal só, não sou nenhum especialista na conversão de pessoas, hein, de fabricação de santo. Por enquanto estou tentando formar intelectuais, estudiosos, não santo. Não. Um pouquinho de santidade também não vai fazer mal a ninguém. Então, os vários elementos que compõem a sua personalidade, as forças que se agitam na sua alma, só podem ser manipuladas desde o conjunto. E o conjunto, por sua vez, tem que ser dirigido desde uma finalidade que o transcende e desde o qual ele se abra à ação de Deus nele. Porque quem vai mudar você não é você. Fala, não, agora não vou mais pecar. Né? Eu digo, faz-me rir. Faz-me, você está presumindo a sua força. O diabo é muito mais inteligente do que você. Ele vai fazer você pecar nos primeiros 5 minutos. E você vai ficar tão burro que você nem vai perceber que está pecando. Tá certo? Então, não se trata de você se abster disto ou daquilo. Esta é a concepção inventada pelo Benjamin Franklin, hein? Que era um sujeito satanista. Então, olha, agora, hoje eu não vou fazer tal malefício, eu vou fazer tal benefício. Ele fazia a listinha, né, dos seus defeitos e virtudes todo dia, etc. Quer dizer, é uma coisa puramente quantitativa e material. O negócio é você começar pelo primeiro mandamento, ter amor a Deus. O que é amor a Deus? Bom, você não sabe exatamente o que é Deus. Mas tem uma coisa que você sabe. Deus é melhor do que você pensa. Isso faz parte da definição de Deus. Deus é bondade infinita, amor infinito, perdão infinito, criatividade infinita, poder infinito, etc, etc. Então isso significa o que quer que você pensou dele, tem mais para cima. Esse mais para cima não é pensável. A sua cabeça não chega lá. Né? Mas, se você pensou bem o suficiente, o que, que Deus faz? Ele, bom, abre a sua cabeça um pouco mais. Isso faz você perceber algo que você por suas forças não perceberia. Então, é disso aí que se trata. Você tem que levar seus pensamentos a Deus. E colocar toda a tua vida a serviço do que há, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do supremo bem de que falava Platão. Essa é a primeira pista para Deus. Deus é o supremo bem. O que você imaginar de bom, tem outro melhor, e melhor, melhor, melhor, melhor, melhor, melhor, melhor. Hã? Se você se coloca nessa linha, automaticamente muitas forças que estão se agitando em você no momento e que estão levando você a fazer coisas ruins, elas se transmutam por si. Sem que você perceba. Não é você que está fazendo isso. Você simplesmente se abriu para o amor a um bem infinito. E esse bem infinito, que é muito maior do que você, começa a pensar no seu lugar. E começa a agir em você. Eu acho que o negócio é esse. Do que inventar, eu não vou fazer tal pecado, etc, etc. Você vai por esse negócio contábil, tu termina é louco. Entendeu? E você vai terminar ou na presunção, no orgulho demoníaco, ou então no desespero. Ou você vai achar que não está pecando, ou você só vai ver pecado dentro de você. Eu digo, olha, eu não creio que pensar no pecado vai fazer algum, fazer algum bem para você. O que vai fazer bem é você pensar em Deus. Não é isso? Agora, você vai fazer um exercício de contemplação do pecado? Agora, o fato é que quando você tenta se levar ao pensamento de Deus, você cai. E você cai. Você não consegue ficar lá, você cai. Então, aí então, tem uma dialética, você... Tem um movimento ascensional no qual você se abre para Deus. E tem um movimento contrário, que é o da extrema humildade, extrema impotência, no qual você não pode fazer nada e você pede que Deus faça. Os dois momentos são igualmente importantes. Então, você tem um momento de exaltação, de contemplação, exaltado, você tem um momento de entusiasmo divino, onde você, beleza, a bondade de Deus parece estar iluminando você, e tem outra hora onde você está no fundo do poço, você não está enxergando nada. Você só vê tudo ruim em volta. E ali você está vendo, então, o outro aspecto da bondade de Deus. Porque é ali mesmo que ela vai te pegar, é ali mesmo que ela vai te buscar. Então, a sua miséria e a grandeza de Deus são dois aspectos da própria grandeza de Deus. Você está entendendo? Como se você dizer, bom, é Deus tal como ele se apresenta. Muito bem, mas para quem Deus está falando? Para este ente miserável, perdido e absolutamente incapaz, absolutamente impotente, que sou eu. Então, o momento, vamos dizer, da escuridão, do desespero, é igualmente importante. É? E daí você passa a gostar dos dois, porque são igualmente importantes. É a hora que você tem aquelas intuições, você sente, mas o Divino Espírito Santo está iluminando sua mente. Né? É maravilhoso. Mas a hora que você também não está entendendo nada, e você está no fundo do poço, né? E você sabe, agora, dentro daquela escuridão, Deus está em algum lugar que eu não estou vendo. E é Ele que vai me tirar daqui, não sou eu. Eu digo, agora, se você não fosse tão miserável, tão impotente, tão incapaz, para que você precisaria da ajuda de Deus? Não precisa, né? Está entendendo? Então, o próprio Deus, às vezes Ele te mostra a bondade dEle, o amor dEle, às vezes te mostra. E às vezes Ele mostra o quê? Você, para você mesmo. Então, uma hora eu estou vendo Deus, outra hora eu estou vendo eu mesmo. Hã? Quando estou vendo Deus, estou vendo tudo, estou entendendo tudo. Quando estou vendo eu mesmo, não estou entendendo mais nada. Voltei a ser o idiota que eu era antes. Você está entendendo? E aí você tem a medida certa da realidade. Está compreendendo? Porque tudo isso, vamos dizer, é a amplitude da sua alma. Como está na Bíblia, vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Está entendendo? Então, esse que é o truque agora. Eu vou ficar sem pecar? Eu não sei se eu estou pecando, meu Deus do céu. Hã? Eu, sinceramente, eu nunca pensei em pecado. Então, eu penso na miséria. Porque o pecado é fruto da sua miséria. Você é ruim. A Bíblia diz que você é ruim. Você é pecado original. Você não presta. Então, por que eu preciso detalhar todos os meus pecados? Eu já sei que eu só estou fazendo merda mesmo. Então, quando você peca, você tem que olhar para Deus e dizer, Deus, olha, eu por mim mesmo eu só consigo fazer isto. Se tu me deixar sozinho, eu vou fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então me tira daqui. Está entendendo? Então o centro da preocupação, da meditação, nunca é o pecado. Muito menos a listinha de pecado. Né? Quer dizer, essa técnica dos caras é muito primitiva, meu Deus do céu. Entendeu? É isso aí, estão querendo fazer que nem tem o português que queria matar as baratas jogando uma naftalina em cada uma. Entendeu? Não é assim, você põe naftalina, ela solta um cheiro geral, né? Tem um efeito geral, não é uma por uma. Então, vamos dizer, com todo respeito, a pessoa deve ser muito bem intencionada, a canção nova e tal, mas eu acho que tem um meio melhor, né? Em vez de você ficar sem pecar, né? Você fica, faz aquilo. Você ora a Deus, né? Pensa nele e não se preocupe com mais nada. Não é isso? É a forma do Padre Pio. Reze e não se preocupe. Eu não vou me preocupar com meus pecados. A bela porcaria são meus pecados. É só o que eu faço mesmo, tá entendendo? É só o que eu sei fazer. Por minha própria natureza, é só o que eu sei fazer. É? Então, na medida que você vai reconhecendo a sua condição de pessoa obscura, miserável, impotente, burra, tá entendendo? Mas, você deixa que Deus se transforme em outra coisa. É Ele que vai fazer, não é você. O nosso único esforço é pedir. Agora, existem duas ordens, vamos dizer, de provas de Deus. Não são provas teóricas, filosóficas, teológicas, etc., etc., etc. A outra é a prova experimental. As primeiras só provam a possibilidade de Deus enquanto possibilidade abstrata. A segunda mostra a ação de Deus. Agora, garanto para você que o Deus que salva você não é o Deus abstrato do conceito, é o Deus que age. Está entendendo? Então, claro, aquelas primeiras provas são importantes para botar nossa cabecinha, olha, só para isso. Mas o que funciona é você ver Deus agindo. Claro que aí ele só mostra um pedacinho, né? Mas o pedacinho dele é comproporcional àquilo que você pode saber dele naquele momento. E garanto a você que ele age. E quando ele, quando ele some, parece que não está agindo, então eu digo, uai, mas então não é Deus, é eu. Voltei para o meu universo de cegueira, tá certo? No qual eu nasci e no qual todos nós nascemos. Está entendendo? E não te preocupa muito com a cegueira, não, porque a cegueira é só sua. Deus não pode estar ausente. O que lhe parece ser a ausência de Deus é apenas a sua presença. Entendeu? Agora, se eu vou ficar pensando nos meus pecados, eu só penso em mim mesmo. E eu acho meus pecados tão desinteressantes, tão idiota, tão vulgares, tão estúpidos quanto de todo mundo, entendeu? E às vezes é a única coisa que nós temos para mostrar para Deus. Olha lá, o que eu sei fazer é isso aqui. Então, leia um livro que se chama A Técnica da Presença de Deus. O autor chama-se Frei Lourenço, né? Brother Lawrence. Depois eu dou a indicação para vocês. Né? Era um homem que conversava com Deus 24 horas por dia. Com a maior simplicidade, quando fazia um pecado, ele dizia exatamente isso: ah, Deus, olha o que eu estou fazendo aqui. De novo. O arrependimento nunca pode ser uma coisa que te entristece mesmo. Você fica, como é que você fica triste porque falhou de novo, mas não é muita tristeza. Não pode ser muita tristeza. É só um pouquinho. Porque o que importa não é o seu pecado. O que importa é o perdão de Deus. O perdão de Deus é a estrutura do universo, meu Deus do céu. E os seus pecados, é só uma coisa que está na sua cabeça. Você entendeu? Então, eu acho que por aí você consegue muito mais do que eu não vou pecar hoje. Agora, quando você confessa, pequei por atos e pensamentos, palavras e omissões. Omissões. E tem os pecados sabidos e não sabidos. Não é isso? Ah, mas se tem os pecados não sabidos, então como é que você pode dizer que não pecou? Você olha para Deus e fala, olha, eu fiz isso, mas isso, mas isso, tem mais umas coisas que eu não lembro. Eu não lembro, mas você lembra. Então me perdoa desse também, porque se for depender de mim, nem isso é capaz de fazer. Nós somos nem capazes de confessar nosso pecado direitinho. Então, o que nós temos que confessar para Deus, né, não é o nosso pecado, é a nossa realidade. Você tem que se colocar inteiro dentro de Deus. Tá entendendo? E você não é constituído só de pecados. Tá entendendo? Porque se você está colocando só os pecados, afinal de contas, você está tentando controlar o processo. Né? Você tem que deixar Deus controlar o processo. E lembrar o seguinte, onde você existe? Você existe dentro de Deus. Tudo que existe está dentro de Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos, né? Então, veja, o que você pensa de você, tá certo? Demarca a distância que a tua consciência tem de Deus. E quando você se aproxima dele, ele abre e ilumina a tua consciência de tal modo que você se esquece de você. Entendeu? E não se preocupa mais com isso. Então, eu prefiro a técnica do Padre Pio. Reze e não se preocupe. Agora, isso aqui é só preocupação, é só dor de cabeça. Muito bem, então. Quantas horas de aula foram aí? Já são 10 horas lá, né? Já. Então, por hoje, vamos parar por aqui. É, o terceiro ponto, eu ia entrar mais no negócio do método confessional, mas acho que não vai dar tempo. Bom, posso dar um resuminho. É o seguinte, tudo aquilo que nós pensamos, tudo que se passa na nossa mente, no nosso conhecimento, ou é percepção sensível, ou percepção sensível interna ou externa, ou é imaginação, que são imagens, né? Ou são esquemas conceptuais que você baseia nessas imagens. E tudo que nós dizemos são essas duas últimas coisas. Quer dizer, nós só dizemos aquilo que nós mesmos pensamos. Nós não dizemos realidades. O nosso pensamento não tem a capacidade de dizer a realidade. Nós só dizemos o que nós pensamos da realidade. Tá certo? Então, de qual é a garantia que você tem da conexão do seu pensamento com a realidade? Existem dois critérios. O primeiro critério é o critério objetivo. Por exemplo, tal como se usa mais ou menos em ciência experimental, quer dizer, a coincidência do que você está falando e o que os outros podem observar. Não é isso? Porém, se tudo o que você pode exprimir por palavras são seus pensamentos, você não é um pensamento seu. Você não é um pensamento seu. Você existe como realidade também. E o que você está pensando faz parte da sua realidade. Então, o primeiro método que eu digo de conectar pensamento com realidade, ele passa por uma série de convenções e ele abrange uma parte mínima da realidade, que é aquela que pode ser submetida a um controle coletivo, como nas ciências acontece. Então, isso não é a realidade, são pedaços selecionados. Mas acontece que você próprio é uma conexão entre o seu pensamento e a realidade. Por quê? Porque você não é um pensamento, você é uma realidade. Então, o momento onde você se oferece como prova do que você está dizendo, te oferece a si mesmo e aos outros como prova do que está dizendo, é o que eu chamo o método confessional. Está compreendendo? Quer dizer, onde o que você está falando, embora seja apenas pensamento seu, está sendo assumido como seu pensamento efetivo naquele mesmo momento, como parte não só do seu pensamento, mas da sua realidade. Ou seja, eu sou realmente o sujeito que está dizendo isto. E eu sei exatamente qual é o lugar que isto ocupa dentro do conjunto dos meus pensamentos. E eu sei o quanto eu sei disso e o quanto eu ignoro disto. Entendeu? Então, é assumir a responsabilidade presencial do que você está dizendo. E aí, você pode também apelar ao testemunho dos outros. Mas só o testemunho do indivíduo que esteja também inteiramente presente, inteiramente aberto ao que você está dizendo. Está entendendo? Mas o testemunho do outro, de fato, não interessa. O que interessa é o seu testemunho. Um outro pode atestar que ele viveu coisa semelhante, tá certo? Mas não é isso que vai comprovar a veracidade do que você está falando. Você está comprovando a realidade porque você está falando de você mesmo. E mais ainda, no momento que você está falando também vamos dizer, como um membro da espécie humana. E você sabe da sua experiência o que, que depende exclusivamente, vamos dizer, da sua individualidade, o que aconteceu a você por condições individuais, familiares, etc, etc, e o que representa uma estrutura humana geral dentro de você. Você pode fazer essa distinção. E, portanto, você pode falar com sinceridade, distinguindo o que, que é puramente individual no seu discurso e o que é universal. Na medida em que você possa expressar, vamos dizer, a universalidade da sua condição humana, tal como você a vivencia. Então, eu acho que este é o único método que assegura a verdade mesmo. Embora ele dificilmente possa ser submetido a uma prova coletiva. Mas, afinal de contas, se um dia você tem que decidir, você quer a verdade ou você quer uma prova que você possa impor aos outros? É? Se você que tiver aqui, vamos dizer, bom, eu vou conhecer a verdade, mas eu não vou poder explicá-la para ninguém. Se eu explicar, ninguém vai entender. Ou não vou aceitar. Você ainda assim a quer? Essa escolha um dia você vai ter que fazer. Está entendendo? Então, você não, o seu conhecimento da verdade não lhe dará autoridade sobre os outros. Talvez dará mérito para ter autoridade, mas não trará autoridade necessariamente. E, no entanto, do ponto de vista do conteúdo, do significado que você está falando com autoridade divina, porque aí você tem a coincidência entre o ser, o conhecer e o dizer. Então, você está dentro do âmbito da verdade. Aí você está sendo aquilo que você está dizendo. Tá entendendo? Então, o dizer não é só mais comunicação humana. É prova de uma ação presencial, real, que você está praticando naquele momento, sobre você mesmo e sobre os outros. Tá entendendo? E nesse ponto, você pode dizer, é nessa hora que você pode dizer, eu sei o que eu estou dizendo. E todas as dúvidas, todas as perguntas, todas as discussões do mundo não podem abalar minha certeza, porque só eu sei disso que eu estou falando. Né? Ninguém pode impugnar a minha visão das coisas, porque é a visão na qual coincide o meu conhecimento e a minha presença a mim mesmo. Tá entendendo? Então é isso que eu chamo de método confessional. E eu acho, cá entre nós, que é assim que você fala com Deus. Né? Agora, se você vai levar só os seus pecados, bom, então é o seguinte, aqui está você com a sua bela consciência cristã, limpinha, etc, etc. E lá estão os malditos pecados. Né? Não está tudo misturado como realmente é. Né? Então, eu acho que é a sua verdadeira alma que você deve mostrar para Deus. Assim como a sua verdadeira alma que você deve mostrar para as pessoas. Eu acho que isso funciona. Eu tenho testado, já tem funcionado para mim. Não fui eu que inventei. Santo Agostinho praticou isso. Pascal praticou isso. Né? Jorge Bernardo praticou isso aí. Isso funciona. Né? Então aí, vamos dizer, você é a garantia da sua palavra. Ainda que ninguém as entenda. Então tá, então é isso aí. Eu posso desenvolver, queria desenvolver isso até mais, mas não, hoje não dá. Então tá, então até semana que vem, muito obrigado.